Projeto X Podcast. Começou mais um Projeto X Podcast, o ciclo se cumpriu e estamos novamente aqui conforme as escrituras. Aê! Aê! Nessa semana, nada mais legal, nada mais vermelho do que falar do que estamos falando hoje aqui. O Demolidor, a queda de Murdo aqui novamente para cumprir o ciclo aqui de quadrinhos, moçada. Assim como no quadrinho pessoas caíram, só temos 3 integrantes hoje, né, cara? Exatamente. Sim. Assim como Tony Hawk caiu, assim como a Giovanni e o Forninho caíram, estamos aqui para gravar a queda de Murdo aqui porque todos caem. Não tem jeito. É, quanto maior a altura, maior a queda, diziam. Aqui é o vermelho Rhodes e eu sinto o vento bater e as coisas acontecerem. Fica a interpretação aí. Bom, aqui é o Cabeça e eu vou deixar aí uma pequena pergunta para vocês, que é o seguinte: o que o novo filme dos Vingadores tem que o Demolidor não? Ah. Não sabe? Visão. E... Ah, cara. Qualquer, vamos iniciar o contador de piadas com cego, né, cara? Nossa. E pra cumprir a tradição que não é cega, estamos aqui novamente contando com a presença do nosso cativo aqui em quadrinhos, Vinícius do Dois Quadrinhos, que ainda é dois. E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Vinícius, o Demolidor é um dos únicos personagens de quadrinhos que compra seu uniforme numa sex shop. Meu Deus. All right. Aquela história de bastão que voa, bastão que sai, o que é isso aí? Ah, brinquedos. Tudo legal. Não é, cara? Bom, moçada, eu acho que eu pensei numa outra apresentação, vou me apresentar duas vezes. Então vai lá. Confio no editor. Projeto X Podcast. Aqui é o Rhodes novamente e o Demolidor é um cara bem legal. Pena que ele não pode ver mulher. Meu Deus. Caraca. Mas é isso aí, estamos aqui reunidos novamente para falar do melhor tema que esse podcast pode oferecer, que é quadrinhos. Claro. Tá aí a tag para não mentir. Dada a correria, dadas as dificuldades, estamos aqui novamente para falar do que podemos, né? Que é quadrinhos. Exato. Felizmente aqui estamos para analisar uma obra muito maneira mesmo, né? Em tempo também muito maneiro, né? Porque certas coisas aconteceram ou acontecerão, não tenho certeza da nossa agenda. Já aconteceram, na verdade. Já aconteceram, então? Já aconteceram. Ah, então perfeito. Então, coincidentemente, aqui estamos aqui para falar do Demolidor. Olha que maneiro, moçada. Não, e não só sobre o Demolidor, né, cara? Sobre um dos maiores clássicos da Marvel, assim, de todos os tempos. Dos quadrinhos, né, cara? Não foi um quadrinho, assim, revolucionário, mas é um clássico, né, cara? Ah, com certeza. Você pega em qualquer lista. Muitos falam, né, a melhor história do Demolidor. Muitos falam uma das maiores histórias já escritas. Isso. É realmente algo que marcou, assim, apesar de, né, como a gente vai falar, ela tá, no, sei lá, dentro de uma edição mensal, né? E... aparentemente não era pra ser nada demais. E aconteceu. Pois é. Exatamente. Frank Miller ataca novamente. Frank Miller me ajuda. Mas, só pra trazer pra galera, na verdade, esse nosso podcast, ele tem mais de uma função hoje. Primeiramente, claro, trazer uma obra clássica pra vocês, um quadrinho que a gente vai recomendar pra vocês lerem, dar uma destrinchada nele. E, além disso, como o Rhodes falou, aproveitando agora que vocês sabem ou não, a Netflix acabou de lançar uma série do Demolidor, né, em parceria com a Marvel, tentando arrumar aquele belíssimo filme do Ben Affleck. A gente quer complementar esse conteúdo, que é o quê? Pô, se você não assistiu a série, não sabe se é legal, a gente vai te trazer, falar um pouco do Demolidor, uma história clássica dele. Um cara bem legal. Que pena que não pode ver mulher. E pra você se interessar por ver a série, e se você já viu a série, a gente vai trazer mais coisa pra você. Você terminou a série e falou, puxa, eu quero mais esse super-herói, ele realmente é legal, é bem melhor do que aquele filme que eu assisti. Então, na verdade, tem toda essa função social por trás desse podcast. Exato. Afinal, estamos falando aqui de uma história que espero não ver no episódio. Função social. Afinal, a gente está aqui falando de uma história que eu espero não ver no primeiro episódio da série. É, então, se começar desse jeito, vai ser meio estranho. É verdade. Nunca se sabe, né, cara? É isso aí, mano. Breaking Bad, Rods, começa do fim. Todo herói tem seu auge e também tem sua queda, né? E por isso a gente tá aqui reunido novamente, né? Pra falar aqui da queda do Demolidor, nosso Vingador Escarlate. Queda de Murdock, a gente considera ela hoje como uma minissérie, mas na verdade ela foi publicada dentro da revista mensal do Demolidor, entre as edições 227 e 233, que foram publicadas entre fevereiro e agosto de 1986, longínquo ano, né, faz aí bastante tempo, e ela foi escrita, o Rhodes já até falou, pelo o grande escritor à época, que hoje, né, não se sabe mais o que aconteceu com ele, o Frank Miller, e com os desenhos do Mazzucchelli. A gente já comentou dessa dupla no Batman Ano 1. Exato. Exatamente. O Batman Ano 1, ele na verdade ele é posterior, porque o Batman 1 é de 87, tanto que pelo menos na minha opinião, o traço do Mazzucchelli evoluiu muito. Exato. Entre a queda de Murdock pro Ano 1. O Ano 1 ele tá muito mais autoral, é um traço bem mais único. É verdade, com certeza. Do que você tinha nessa época, mas o traço ainda é excelente dele. Na minha opinião aí, um exímio desenhista. E assim, eu vou pedir agora pro Vinícius, eu sei que ele é especialista nisso. Agora você vai se virar aí, Vinícius. É agora. O quê, cara? O quê? Fala pra gente por que que o Frank Miller é um cara importante na vida do Demolidor. Ah, chegou o meu momento. É agora. Bom, vamos lá. Primeiro lugar, vamos por partes. O Miller, ele começou a carreira dele como freelancer, né? Na Marvel, na DC. Até que ele começou a desenhar o Homem-Aranha por um tempo, né? E aí resolveram chamar ele pra revista do Demolidor. Por quê, cara? Era um guri, era um cara novo. E a revista do Demolidor tava pra ser cancelada. Foi tipo vai, assume aí. O negócio vai ser cancelado mesmo, te rala, né? É, até aquela época o Demolidor, ele era bem underground, assim, tipo, terceira linha, ele não era um cara com alta vendagem, esse tipo de coisa. Sim, sim, perdão, só uma coisa, né? O Miller, ele assumiu os desenhos do Demolidor. Isso. No começo, né? Ele assumiu só os desenhos. E aí o personagem não tava bem, e aí eles resolveram dar um roteiro junto pro cara. E aí que a revista começou a explodir de venda, né? Ele conseguiu tornar o Demolidor uma das revistas que mais vendia na época. O que que ele criou, tá? O que que ele criou de importante pro personagem? Primeiro a questão dos ninjas, do treinamento com stick, né? Tem toda uma questão oriental pro Demolidor. Ele também criou a Elektra, que é a, cara, personagem importantíssima, né? Pra mitologia do herói. Criou e matou, né? Diga-se de passagem. Coisa que todo mundo falou mal do Grant Morrison, o Frank Miller tá fazendo desde a década de 80. Que coisa, né, cara? E ele mata bem cedinho, né, cara? Ele mata acho que umas 10, 15 edições depois que ele cria. Mas se não me engano, quando perguntaram, ele falou que realmente ele criou ela já com esse, tipo, ele já sabia que esse seria o destino dela, que ele faltava aí na vida do Demolidor uma perda muito grande, né, algo desse tipo. É, mais um esquema ninja, né, cara? Mais um esquema oriental, né, cara? Que o Frank Miller, ele trouxe muito pra, como é que eu vou dizer assim, pra indústria dos quadrinhos americanos a cultura do mangá, por exemplo. Ele escreveu o Ronin, né? O Ronin. Que puxou todo um lance do Lobo Solitário. Isso. Então essa questão da perda é muito presente, né, cara? Nos mangás, enfim. Bom, então é isso, cara. O Frank Miller, o Demolidor não seria o que ele é hoje sem o Frank Miller. Sim. Basicamente. Muita gente fala, na verdade, né, que o Batman, quando teve Frank Miller com o Cavaleiro das Trevas, né, se não fosse o Cavaleiro das Trevas, o Batman seria o mesmo. Mas eu acho que o Frank Miller, ele é mais essencial ao Demolidor do que ao Batman. Ele é mais importante pra história do Demolidor e pro que ele é hoje do que foi pro Batman. Claro, é importantíssimo o trabalho dele com o Cavaleiro das Trevas, depois com o Batman 1, sem sombra de dúvida. Mas a construção que ele fez com o Demolidor, até a questão de trazer vilões, os vilões clássicos do Demolidor, quem trouxe com força foram ele. O próprio o Rei do Crime, que era um vilão bucha do Homem-Aranha, foi ele que puxou pro Demolidor. O próprio Mercenário, que é um vilão assim, fantástico, achei ele que matou Elétrica. Elétrica. Elétrica. Electra. Electra. Tem um K no meio. Então, até o Mercenário, quem deu realmente um destaque grande pra ele foi o Frank Miller. Bom, mas depois disso, ele não escreveu essa história na primeira passagem dele, né, Vinícius? Não, não. Ele voltou depois de um tempo, que foi quando ele trouxe junto, ele veio junto, na verdade o Mazzucchelli já tava, se não me engano, nos traços da época. Tava. E aí ele falou, não, ó, quero que mantenha esse cara e eu vou escrever agora, dá aqui na minha mão. Não, e é interessante que ele já voltou com status de estrela, né? Porque ele já tinha escrito o Cavaleiro das Trevas antes. Isso. Então ele voltou, não, tipo, ele voltou pro personagem que ele mesmo praticamente recriou, né? E foi dar só uma palhinha do Frank Miller. Só fez uma das maiores coisas. Eu acho que, assim, é um tom de história, assim, muito interessante também, né? Porque eu acho que o Demolidor, ele casa bastante com esse estilo de escrita que o Miller sabe fazer, sabe? De ser um cara mais explosivo, vamos dizer assim, né? É o que ele, pelo menos na minha interpretação, é o que ele gosta realmente de escrever. Não seria só esse herói com um tom só, né, de personalidade e tal, né? Ele gosta bastante de trabalhar com isso, né? Com o meio termo, com a parte bem humana, né? Dos super-heróis e tal. E isso que eu gosto, principalmente por hoje. Ah, com certeza. O Frank Miller, ele trouxe, na verdade, uma coisa que tem que esquecer de comentar, ele trouxe mais esse lado das ruas pro Demolidor. Essa coisa dele ser um herói mais urbano, bater em mafioso, essa coisa. Ele que realmente trouxe isso de uma maneira mais visceral, realmente, dessa coisa da ligação dele com a Cozinha do Inferno. E essa história, como o Rod estava falando, a queda de Murdock, que na verdade lá fora é Born Again, mas ela veio no Brasil como queda de Murdock. Ela vai explorar muito o Matt Murdock, não tanto o Demolidor, se você for ver. Tanto que o Demolidor aparece bem menos do que o Matt Murdock. O Demolidor, né? A figura vermelha. Afinal, a gente vai contar um pouco mais pra frente, mas a história se passa em torno do Matt Murdock mesmo, exato. Não, e até, ó, cabeça, só pra não perder o gancho, cara, tu falou sobre o título da história, né? Que no Brasil ficou A Queda de Murdock, que foi uma das poucas engembrações que eles fizeram que eu acho que ficou boa, né? Exatamente. Mas se perdeu um pouquinho do sentido, porque em inglês é Born Again, lá pros americanos, tem um sentido, assim, mais de renascer, um sentido mais religioso, né? Sim. Que até complementa totalmente com o tom da história, né, cara? Ele, na verdade, permeia todo esse tom religioso, vai permear toda a revista, a gente vai dar aí uma esmiuçada pra você menos atento, você que não pegou as referências. E fora que o Demolidor é um personagem, por si só, religioso, que eu acho muito interessante. Sim, sim. Inclusive, né, hoje a gente tá aqui tomando essa deixa, né, pra falar do Demolidor, mas é a primeira oportunidade aqui que o Projeto X também tem de falar um pouquinho com mais calma do personagem, né? A gente já comentou de participação dele em outros podcasts, né? Não sei se vocês lembram, mas o legal é isso, né? De ter essa oportunidade de falar um pouquinho de um personagem tão legal, né? De que tem tanta coisa, tanta história aí envolvida, né? Dentro dele, né? Uma temática tão interessante, né? Pro personagem. E que, por sinal, salvo engano, é o personagem favorito do Vinícius. Olha só. Cara, sim. Muito por causa dessa história. Foi um dos primeiros quadrinhos que eu li na vida, assim. Olha, que maneiro. Felizmente, Vinícius, um dos meus favoritos também da Marvel. Eu não posso fazer distinção, tipo, geral, mas eu tenho umas preferidas de cada editora e eu... Na verdade, o Rhodes, ele gosta muito desse antro da rua. É o Demolidor, é o Punho de Ferro. Luke Cage. Aqui é rua, cara. Mas eu também, eu gosto muito do Demolidor, assim, porque eu sempre gostei muito do Batman. Então, como a gente tá falando do Batman da Marvel... O vermelho. Mas brincadeira, vermelho. Mas o Demolidor, junto, claro, eu acho que eu já falei aqui, com o Homem-Aranha e o Capitão América, é um dos heróis que eu mais gosto da Marvel. Porque ele tem essa pegada diferente. E fora que ele é advogado, né? É um ponto que conta pra mim. Filho de boxeador também. Filho de boxeador, advogado. Que beleza. Quando você pega as grandes fases dele, que eu acho que a gente pode... As duas principais, tanto a do Frank Miller quanto a do Bendis, que muitos falam que é pau a pau com a fase do Miller, você, cara, tem histórias tão boas ali, assim, e histórias que não tem o tom, às vezes, megalomaníaco que a gente vê tanto hoje em dia. Hoje tudo é mega saga, mega arco, não sei o que, é o Batman dando soco no Darkseid, de armadura, entendeu? Que às vezes quando você vê uma história como o próprio A Queda de Murdock, que é uma história bem visceral, uma história bem humana, sobre o Frank Miller colocando e te explicando como ele enxerga o personagem e os valores e o que ele é realmente, assim, é muito prazeroso de ler. E fora que o Demolidor, ele é um personagem que, curiosamente, ele não é um personagem de primeiro escalão da Marvel, nem nada, mas ele é um enfim, é um... Eu não quero falar personagem pela terceira vez, mas enfim. É um herói. É um herói que, cara, só teve escritor bom, assim, só gente boa passou por ele, né? Tu falou o Frank Miller e o Bendis, né? Mas, cara, atualmente, por exemplo, ele é escrito pelo Mark Waid, passou o Brubaker por ele também. Excelente. O Kevin Smith, cara, é um personagem que tem uma, assim, um grupo seleto de roteiristas que pegaram ele pra escrever, né? Exatamente. É, e os roteiristas têm um carinho por ele. Eles tentam manter a qualidade dele, apesar de, desses problemas que a gente já falou, ele quase ser cancelado uma época e tal. Exato. É. Problema de visão também, né, cara? É. A visão é outro personagem. Mas, não, tô brincando. Enfim, moçada, trocadilhos à parte aqui. Eu acho que, assim, é um momento bem importante aqui pro Projeto X, né, pra gente poder trabalhar com um personagem, assim, bem querido, como a gente comentou, né? Tanto pros fãs de Marvel, assim, tanto como os criadores da indústria, né? Como o Cabeça comentou aí, ele tem bastante mérito, né? Pela própria ideologia, né? Que o personagem envolve e tudo mais. Isso é legal também, né? De falar sobre o personagem. E hoje a gente tá aqui numa história bem interessante, né? Pra esse momento, que é realmente pra, como eu diria, dissecar esse personagem, né? Afinal, toda queda, toda falha, todo fim, né? É seguida da sua análise, do seu recomeço, da sua vida, né? Tudo que aquilo representa. E é por isso aqui que hoje a gente tá aqui pra falar da queda de Mordor. E aproveitar essa deixa pra analisar realmente o que é o Demolidor, o que ele representa, né? Nesse universo. Bom, vamos lá, cara. Vamos lá. Olha só. Galera, essa história que a gente vai comentar agora, ela começa basicamente com uma trairagem de uma ex-namorada, né, cara? Pra vocês verem. Trairagem. Qual delas, na verdade, né? Que as duas meio que, né? Se aproveita do ceguinho, né, cara? Pobre Demolidor, né? Caraca. Bom, tudo começa, né, quando a ex-secretária do Demolidor, a Karen Page, ela tá vivendo uma vida complicada. Primeiro ela tentou a carreira de atriz, não deu certo, ela acabou fazendo filme pornô, olha isso, cara, e depois acabou caindo nas drogas. Veja só. De namorada de super-herói, ela acabou como uma viciada que faz filme pornô. Olha isso. Bom, e quando o dinheiro acabou pras drogas, ela resolveu trocar o último trunfo que ela tinha, que era a identidade secreta do nosso querido herói. Sim, meu amigo, você que confia na sua namorada. Ah, eu te amo, eu faço tudo por ti, vou te contar todos os meus segredos. Vai ser pra sempre, né? Olha aí o que que deu, ó. O Demolidor foi confiar, né? Pera só um pouquinho. Carol, quer falar alguma coisa sobre isso? Tem que falar mesmo. Eu não tava pensando até os olhos, desculpa. Ainda bem. Ah, opa, escapou dessa. E mais um dia, continua com sucesso. Bom, galera, quando o papelzinho com o nome da identidade secreta do Demolidor cai nas mãos do rei do crime, ele decide mover todas as forças que ele tem pra acabar com a vida do Matt Murdock. E então, já passamos por outro cenário. Uma bela manhã de sol, um dia lindo, os pássaros cantando enquanto o sol nasce. É então que o Matt Murdock acorda e não vê nada disso, né, cara? Porque ele é cego, né? Mas enfim... O próprio Frank Miller zoa, né? O Frank Miller zoa, na verdade, em mais de uma oportunidade, né, cara? O padre ser cego. Bom, enfim, né, cara? E ele tá prestes a ter o pior dia da sua vida, graças ao rei do crime. E aí temos a piada mortal. Não. Tudo que você precisa é um dia ruim, né, cara? Mas é disso aqui que a gente tá falando, moçada. É da queda de um ícone aí pra Marvel, né? De um herói tradicionalíssimo, né? Pelo que a gente tá falando aqui, né? De como ele chega ao zero e de como ele se reestrutura após isso. E é disso que a gente tá falando aqui nessa história, queda de Mordor. É uma história, como o pessoal aqui comentou, né? De reestruturação, de renovação. Born Again, como a gente comentou aqui no título original. E é disso que a gente tá aqui pra falar hoje, né? Da volta do Demolidor, né? O que aconteceu com esse carinha tão legal que não pode ver mulher. Não pode ver mulher. Cara, essa piada é muito maneira. E o que eu acho legal nessa história é que, como o Cabeça tinha dito, né, cara? O Frank Miller, ele reestruturou o rei do crime, né? Tornou ele um mafioso, né? Não é só mais um vilão genérico aí do Homem-Aranha, né? E, cara, o que ele começa a mover pra acabar com a vida do Demolidor, do Matt Murdock, né? Quando ele... É que, no começo, né? Ele não tem bem certeza se é a identidade secreta. Isso é genial, cara. É uma escritura, porque assim, se o cara fosse um pouco... Assim, se o roteirista fosse um pouco mais preguiçoso, sei lá, por exemplo, ele chegaria que o Matt Murdock é o Demolidor e o vilão já iria atrás dele. Não, cara, aí tem um processo do rei do crime checar se a informação é verdadeira, sabe? Puta, cara, é muito legal, assim, sabe? É realmente construir um personagem que não é só um cara gordo, gigante, que comanda o crime. É um cara que pensa. Ele é realmente um gênio, assim, do ponto de vista de estrategista demais. Não, e ele acaba com o cara em todos os sentidos que a gente pode imaginar, né? Primeiro, o Matt Murdock que deu azar que a namorada dele acabou com ele, né? Isso aí, se eu não me engano, não foi o rei do crime. Acho que não. Quer dizer, eu não sei. Olha, eu tenho minhas dúvidas, porque assim, eu não confio muito nas vadias agora, né? Depois da Karen Page, eu ainda acho que aquela quebra-quebra no apartamento ela fez de propósito, hein? Eu acho que não rolou nada, ela ficou cansada do cara cego. É ruim pra andar na rua com o cara, de bengala, não sei o quê. Aí ela quis aproveitar o Fog, que o Fog tem uma melhor condição financeira do que o Matt inventou toda aquela história, mas eu acho que essa não foi culpa do Rei do Crime, não. Bom, mas ele primeiro, vamos por partes, né? Primeiro ele acaba com os cartões de crédito, né, do Demolidor, depois ele vai atrás da... ele consegue caçar a licença dele de advogado, né? Na verdade, começa com a hipoteca, na verdade, o banco dizendo que ele não pagou a hipoteca da casa dele. Aí ele foi ver, ele acaba tendo os cartões e a conta dele bloqueada porque ele é acusado de ter subornado um policial em um caso pra prestar um depoimento falso. E com isso ele tá fudido, porque ele tá sem dinheiro, bloquearam as contas dele, não paga hipoteca, o escritório, na verdade, ele perdeu o emprego, porque ele e o Fogg tinham fechado o escritório, e ele chega aí até julgamento e perder a licença dele como advogado. O que acabou, né? Assim, ferrou. A vida do cara foi, né, cara? E ele é cego. Ninguém, caraca. Eu sabia, assim, é que a gente sabe que ele tem um poder, mas, cara, imagina o juiz, que filha da puta. O cara é cego. Tudo que ele fazia era ser advogado, cara. Você tá tirando o emprego do cara. O que ele vai fazer, velho? Que, cara, ele vai sair dali e fazer o quê? Pedir moedinha com a canequinha na rua? Caraca, velho. Enfim, acessibilidade à parte aqui. A gente tá pra falar desse personagem aqui, né? Que apesar de ser cego, tem inúmeras outras qualidades, né? Isso até é um momento legal, né? Pra falar do Demolidor, né? Do que aconteceu com essa história aí tão importante dele, né? Não sei se nossos ouvintes aqui estão familiarizados, né? Com o tema, com o próprio herói, né? Mas resumidamente, assim, falando, né? O Demolidor é aquele ícone que a gente conhece. Felizmente, espero que não pelo filme do Ben Affleck. Do Ben Affleck. Mas ele é aquele garoto, né, que vivia, né, na Cozinha do Inferno, né, um bairro fictício aí dentro do universo aí de Nova York, né? Não, fictício não, ele existe. Existe. De verdade? Exato, Hell's Kitchen, sim. Na Marvel tudo existe, cara, quase tudo, né? Caramba. Enfim, de um bairro que existe aí nesse universo Marvel, né? E a partir dessa abordagem de um bairro bem perigoso, né, de um bairro bem enraizado, né, periferia, né, de tudo mais aí que esse universo tem a oferecer, a gente tem a figura aí do Matt Murdock, né, filho de um pai que cuida sozinho dele, né, que é um cara que lutava, né, pela vida como boxeador, né, que tinha seus valores e tudo mais. Lutava com o sentido literal da palavra, né, cara? Não figuradamente. Ele realmente lutava. E a gente tem essa origem até um pouco, em primeiro momento, não tão trágica, né? Apesar do acidente. Como assim? Ele perdeu a visão? Até aí o Ultron perdeu a visão. Era de Ultron, meu, não era de Ultron. Não, vai, chega de trocadilho. É muito difícil, galera, foi mal. Mas enfim, é uma origem assim, ó. O pior ó. É que assim, se a gente tiver algum ouvinte cego, ele vai ficar muito chateado. Desculpa, eu entendi, né? Tu disse que ainda tem mais tragédia pra vir, né, cara? Exato, seria exatamente nesse sentido, né? Porque apesar da infelicidade aí do personagem se encontrar, né, dentro de uma tragédia, né, de ter que salvar um senhor lá atravessando a rua e acabar tendo como consequência aí receber objetos tóxicos na cara, né? Radioativamente tóxicos. Eu já dizia o Imagine Dragons. Vamos só falar sobre um detalhe. Vamos lá, olha o que passa pela cabeça do Stan Lee. Material radioativo no olho te dá um sentido de radar super especial. Cara, é como, né? Essa semana eu fui ler a primeira história do Homem-Aranha, a origem dele. Só pra vocês terem uma ideia do que se passava na cabeça desse simpático velhinho, né? Tipo, na origem do Homem-Aranha, os estudantes, eles veem um raio radioativo na frente deles funcionando, tipo no museu. Raio radioativo. Tipo, na frente, cara, como assim? Ambiente saudável, né? Sem óculos de proteção, a cipa não previne. É legal que no universo da Marvel, muitos heróis têm origem radioativa e nenhum deles pegou câncer, né? Nunca tem história do herói que pegou câncer. Porque... tem, opa! Olha o Capitão Marvel aí. Não, até teve ruínas da Marvel, né, depois, né? É, então. Isso até me lembra uma jogada, menino, que a gente realmente deveria fazer um podcast de origens, assim, de analisar realmente o cerne, assim, desses caras, porque tem muita coisa errada, né? Nesse início dos super-heróis. Tá tudo errado, né, cara? Mas o nosso felicíssimo aí, Stan Lee, ele bolou isso, né? Que a partir do momento que um objeto radioativo cai nos seus olhos, você não tem um câncer de olhos e morre, né? Você vira um super-herói. Você ganha um ultrassonar, né, cara? Galgado em super-sentidos e tudo mais aí, né? E é nesse pretexto aí que a gente tem a origem aí do Demolidor, né? Um herói que teve esse seu acidente, né? Falando agora seriamente, ele tem seus sentidos ampliados, né? Seus quatro sentidos, né? Que são os que restaram. Não dei risada disso. E a partir daí ele começa, né, a vida dele em combate ao crime, né, pra honrar o pai dele, né, que foi injustamente aí morto, né, por não vender uma luta, e também pelo cunho pessoal dele, né, de orientação e tudo mais, né. Aquela coisa, o plot meio básico do vigilante, né, que perde a família e resolve combater o crime para que aquilo nunca ocorra de novo. A gente já viu isso ocorrer outras vezes, mas é interessante porque o Demolidor, ele acaba sendo realmente em uma escala bem menor e ao mesmo ponto divertida, porque ele realmente não tem superpoderes. Tirando a super audição, super tato, super olfato e super paladar, eu não sei pra que serviria o super paladar. Churrascaria, cabeça. Pensa na churrascaria. A Páscoa deve ser feliz pro Demolidor com o super paladar. O homem churrasco, né, que ele vai enfrentar o homem churrasco. Ele percebe como ninguém o gosto de uma boa gordurinha. Exatamente. Mas, fora isso, ele não é super herói, assim. Ele treinou. Ele é um humano comum, entendeu? Se der um tiro, ele sangra. Se chutar, ele vai quebrar braço, vai quebrar costela. Então, ele tem todos esses problemas de estar na rua. Eu diria, cabeça, que numa escala, assim, de 1 a 5, ele tá entre o 2 e o 3, assim. Mais pro 2, sabe? Isso. Ele tá mais perto do humano normal do que de um super herói em si, né? Com o super, vamos dizer assim. Claro, ele tem todo o treinamento, não sei o quê, né? Aquela história do cara que teria o físico ideal, perfeito, de pular prédios. Aliado isso ao sonar dele, dá uma vantagem, mas ele ainda tem... Parkour. Parkour. Hoje em dia, parkour. Mas ele, ao mesmo tempo, ele ainda tá limitado às restrições físicas de um humano. Não, até o ouvinte que estiver vendo a série do Demolidor vai perceber isso. Porque ele apanha naquele seriado, cara, é incrível. É um trabalho pra derrotar um marginalzinho da esquina, porque ele é um cara normal, né? É novamente aquilo que a gente falou no Batman, lembra? Que a gente falou que o Batman tava televisão nas costas, apanha pra menina prostituta. Então, é a mesma parada, entendeu? É, ele, cara, ele é humano, ele, se ele errar, já era. Bom humano, entendeu? Né? É um humano nível 2, né? Mas ainda isso. Assim é humano, né? Ele tá mais isso. Perto do humano do que de um super ser, né? Mas, com certeza. E isso é um dos fatores que me faz gostar bastante do personagem, né? Eu gosto muito mais de um personagem que tem suas fraquezas, tem suas fragilidades, do que um personagem que, teoricamente, aí teria invulnerabilidade e tudo mais, né? Isso até é uma fuga de roteiro melhor, né? Pro roteirista trabalhar melhor seus conceitos, né? Suas fraquezas e tudo mais, né? Uhum. E é interessante porque o Frank Miller, ele tem um trabalho com o Demolidor. Às vezes, quando você lê o Demolidor, por conta da super habilidade dele, você esquece que ele é cego, sabe? Chega a fazer pouca diferença porque ele tem o ultrassonar dele. Mas o Miller, naquela ferramenta que a gente já falou, que ele é como narrativa, como contador de história, o cara realmente era de tirar o chapéu, né? Hoje, nem tanto. Ele faz algumas narrativas dentro da cabeça do Matt Murdock, cara, que chega a ser até assustador, assim. A forma como ele sente as coisas, a forma como ele enxerga, como tudo é realmente agressivo pra ele, como, sabe, qualquer... um cheiro que é ruim pra gente, pro cara é péssimo, então ele escuta tudo. Tudo é um inferno. Você imagina a cabeça dele, deve ser um inferno. É a mesma história lá do Superman, né? Que o Superman fala que ele consegue escutar 10 pessoas enquanto ele salva uma coisa meio de atormentar ele. O Matt Murdock mais ainda. Tem uma cena lá que ele tá num hotelzinho, cara, que ele fala, ó, tô sentindo esse vento encanado, não tem calefação, eu escuto os ratos. O rádio ruído, né? Você, querido brasileiro, que reclama do pancadão. Imagina o Matt Murdock, entendeu? Então, isso que o Miller faz é muito legal, é realmente mostrar como, ou tentar mostrar como o Demolidor, o Matt Murdock se sente como cego. Então, às vezes ele traz uns quadrados, ele traz, tipo, cenas em preto. Seria o que é ele não enxerga, é o preto e ele escutando essas vozes, com o pensamento dele de como ele analisa o ambiente em volta dele. Cara, muito legal, assim, um esquema de narrativa que eu acho fantástico, principalmente pra esse processo de compreensão do herói. Até tem uma parte que ele passa por uma experiência no hospital, né? No caso, isso é a origem dele, né, cara? Que ele, quando, assim que ele, que acabam caindo nos olhos dele os produtos químicos, ele tá no hospital. A última lembrança que ele tem da mãe dele é o crucifixo dela tocando no peito dele, porque ela se abaixou pra dar um beijo nele, alguma coisa assim, e ele sentiu o crucifixo. Então tu tem uma memória sensorial do personagem, né, cara? Não é a visão, ele não viu a mãe dele, isso. Mas ele sentiu por aquele, pelo beijo e pelo crucifixo. Até pela textura, né? Isso é uma parte legal também do Demolidor, né? Ele é um cara bem apegado nesses detalhes, né? Na textura, no jeito, nas formas, né? Nas silhuetas e tudo mais que ele consegue tatear, né? Vamos dizer assim. E vocês vão achar meio bobo, cara. Mas eu gosto porque a gente tem tipo um segredinho, nós leitores, com o Demolidor. A gente conhece o segredinho dele, né? Enquanto os vilões não, como se a gente soubesse uma coisa a mais. Eu acho tri, uma bobagemzinha. Exato. É até interessante que tem uma hora, né, nessa HQ que o Rei do Crime fala assim, pô, um cara que finge ser cego durante, né, todo esse tempo. É, então, ele deve ter um trabalho, não sei o quê. Então, quer dizer, até pros vilões, ele é um cara que enxerga, ele tá fingindo ser cego. E, na verdade, não é a realidade, né? Isso que é legal, né, do personagem. Que é até uma resolução do filme, caso se vocês me permitem citar lá, que quando ele ganha do Rei do Crime, o Rei do Crime fala, é, agora eu vou falar que você é o Demolidor. Ele fala, isso, fala que você apoiou pra um cego. Entendeu? Apesar do filme ter esses problemas, essa é a parada, entendeu? É muito difícil você convencer a galera, ou das duas uma, né? Ou acham que ele não é cego, ou dificilmente você vai achar que o Demolidor, o herói da pirueta aí, é um cara cego. Exato, né? E é disso aqui que a gente tá pra falar hoje aqui, moçada. Dada essa introdução aí do personagem, dado esse potencial, né? Que eu espero que vocês tenham entendido aí, né? Sobre o que ele representa, sobre as suas fragilidades e limitações, né? É sobre isso que a história é um pouco baseada, né? Na verdade, é estruturada. A gente tem um herói aí que ele é falho, que ele não é um super ser, como às vezes acontece, né, nesses universos, né? E por causa dele não ser um super ser, a gente tem toda essa resolução. Como o Vinícius aí comentou na sua digníssima sinopse, né, a gente tem a exposição aí de uma pessoa, né, de um ser humano, tem suas fraquezas, tem seus pontos ruins e tem suas fragilidades, inclusive a sua secretária, né, que expõe isso e mostra o quão pode ser ruim nessa consequência de ter uma identidade secreta e tudo mais. É, porque a gente às vezes não dá valor pra essa coisa da identidade secreta. Ela sempre é um tema que quando ela é difícil de ser trabalhada, de o cara manter, mas não saber quem que é, e se alguém descobre. Nesse caso, é muito interessante, porque o que o Rei do Crime pensa? Quando a gente fala de destruir um super-herói, a gente normalmente lembra aí, se você falar qualquer história de morte, qualquer história de destruição, a gente pensa na destruição do super-herói, né? Então, é o Superman apanhando pro Doomsday. Ah, é o Capitão América indo preso e sendo acertado, não sei o quê. Essa história, não. O Rei do Crime, ele decide destruir não o Demolidor. Porque o Demolidor, ele é mais um traje. Ele até foi vestido por outros heróis. Mas destruir o Matt Murdock, que é a pessoa. Exato. Entendeu? Destruir o ser humano embaixo do uniforme. Embaixo com aquele conceito, né? Que um símbolo é muito mais difícil de ser destruído do que um homem, né? Exatamente. Tanto que ele primeiro destrói o homem pra tentar depois, logo no final do plano dele, ele tentar de alguma forma destruir o símbolo. Mas pra ele é muito mais prazeroso destruir o homem. É muito interessante. Eu gosto muito da retratação e a forma como o Rei do Crime pensa, né? Ele pensa às vezes muito mais do que mandar um cara e dar um tiro na cabeça dele, sabe? Exato. É muito mais profundo do que isso. E isso é o maneiro, né? Mas falando um pouco aí do plot, né? Da história, do decorrer dos fatos, o que acontece? Como o Vinícius comentou, né? A ex-namorada, né? Do Matt Murdock, que é o Demolidor, a Karen Page, ela vende, né, essa identidade do Demolidor pra um traficante, e essa informação, incrivelmente, acaba sendo repassada, né, de traficante em traficante até chegar no Rei do Crime, né? E eu acho incrível esse sistema de cartinha que ninguém abre. Mas dá a entender que outras pessoas sabem. Sim, tanto que ele lembra que tem uma hora que ele fala, manda matar todo mundo que sabe. Exato, né? É tudo também. Imagina a secretária, né? A secretária curiosa foi dar uma lida aqui que tinha dentro do envelope, tava escrito lá, Matt Murdock. Ela falou, foda-se, morreu. E é bem legal, né? Porque a gente tá falando aqui de uma história de 1986, né? Que passou naquela época, né? Que era uma outra maneira de transmitir informação e tudo mais, né? E ali que tá a importância, né? Do envelope, do que aquilo representava, né? O envelope lacrado, né? Exatamente. Não, e ô, Rods, e tu tá falando que é uma história de 86, né, cara? E a gente, olha os temas que a gente citou, né? Ela se envolveu com um cinema pornô, ela vendeu a identidade do namorado por um pico de heroína, né? Se eu não me engano. Exato. Isso. Cara, é pesadíssimo. Sem contar que tu vê ela se injetando, né? Exato. Exatamente. É o que você comentou, né, Vinícius? É pornografia, é drogas, é a própria traição, né? A exposição do ser humano, né? São fraquezas, ó, crime organizado, diversas questões urbanas aí que tá no cerne, né? Desses heróis da Marvel. A cabeça brincou comigo que fala que eu gosto bastante, mas eu realmente gosto desse núcleo rua da Marvel, assim, né? Essa galera que tá ali, né? Sofrendo e vivendo. E é incrível como o continua atual até hoje, né, cara? Assim, apesar de ter aí, o quê? 30 anos? Não tá datado. Quase 40 anos, na verdade, né? Se não me engano. Não, quase 30 anos, quase. É, não tá datado as temáticas, porque os problemas continuam. Você vê a questão da violência, a questão do crime organizado, a questão das drogas, tudo isso, cara. Toda essa temática por trás, ela ainda tá no nosso dia a dia. Cara, eu nunca vi ninguém falar mal de A Queda de Murdock, cara. Nunca vi alguém dizer, ah, que lixo, história velha. Porcaria, cara, nunca. Né? Não, novamente é a questão. A gente tem a sorte dela ter sido produzida por um roteirista exímio, né? Que tudo quase que o cara escreveu ainda é atual, apesar da época quando escreveu, que é o Frank Miller, e o traço do Mazzucchelli, apesar de derivar do traço da época, ele não deixa a desejar em nada, assim. Não, não. E como a gente comentou lá no começo do podcast, é uma evolução do Mazzucchelli, né? A gente viu ele no ano 1, né? Bem mais simples, deles bem mais cru. E aqui ele tá desenvolvendo um outro aspecto, né? Do cunho artístico dele, né? De como retratar situações mais profundas, mais pessoais, né? Eu diria tal. Toda a arte da revista, pra mim, é impecável. Desde quando ele, às vezes, mostra flashback, as cenas em preto, as páginas, tudo, cara. Ação. Apesar de ser uma revista que não é, ó, meu Deus, né? O ponto alto dele não é briga, não é porrada, mas até quando tem essa necessidade, ele faz muito bem, assim. Eu acho que é uma revista que envelheceu, assim, de uma forma inacreditável. Exato. É, na verdade, a gente não poderia também falar pro querido ouvinte aí que tá escutando, falar, ah, não, é um trabalho atualíssimo, né, que tá aqui se encaixando e tá. Não, obviamente, é uma obra de 86 e ela tem as suas limitações da época, né? Desde colorização, de estrutura, né, de desenho e tudo mais, né, coisa que aconteceu na época. Mas mesmo com todas essas possíveis limitações, ela se encaixa muito bem ainda no cenário atual, né? É isso que a gente tá tentando defender. Por exemplo, vou fazer um comparativo pra vocês. Tudo bem, são anos diferentes, eu vou falar aí com uma diferença de anos, mas, por exemplo, quando a gente falou aqui do Dias de um Futuro Esquecido, que é de 81, 5 anos de diferença, o Dias de um Futuro Esquecido tá incrivelmente datado do ponto de vista de narrativa, entendeu? Do que comparado com essa, né? A gente até falou, o Dias de um Futuro Esquecido você tem que ler com a cabeça da época e dar uma relevada em algumas redundâncias, em uma estrutura de roteiro, que no Demolidor, assim, não pede nenhum trabalho muito grande pra você conseguir aproveitar essa obra. Sim, não tem quadrinhos se explicando, né? Isso que é interessante, realmente. O que eu vejo de datado, assim, se fosse pegar alguma coisa um pouquinho mais datada, são os diálogos que o Miller coloca de... os recordatórios que ele inclui com... como dizer assim... Te cortando também, Vinícius, uma coisa muito maneira pra você ver o quão datada tá qualquer obra do mundo, assim. Você presta atenção no diálogo dos capangas. Você nivela por aí o quanto tá datado ou não uma obra. Fica a dica. Aproveitando aí, o Rod deu esse gancho, tem um papo aí do Fog Nelson com a Karen Page, uma época, que ela tá falando de um cara que batia nela, ele fala assim, se eu puser as mãos nesse pulha, aí mostra, né, o quão datado é quando você xinga outro cara de pulha. É o termo que realmente hoje em dia não tá mais nas ruas, né, vamos colocar dessa forma. Eu acho engraçado, tem um cara também que eu acho muito engraçado, que é um dos capangas do Rei do Crime, que ele é mega formal. Tudo que ele fala é complicado, desnecessariamente complicado. Querido Wesley. É muito assim, é qualquer... É, por exemplo, uma das falas, né? É que muda o que manifesta habilidade combativa de proporções estarrecedoras. Entendeu? Então, cara, é desnecessário, mas é maneiro um cara que hoje, né? Fala dessa forma, enquanto você tem, sei lá, o Guy Gardner no Lanterna Verde falando CE com acento, entendeu? Descer a porrada, esse linguajar um pouco menos rebuscado. Mas enfim, o que eu quero dizer são os recordatórios explicando. Ah, a noite cai, a cidade é fria. A noite cai, frio desce. Stop this piece of shit! As pessoas andam pela rua, sabe, esses recordatórios, assim? Uhum. Acho que é a única coisa datada que eu vejo na obra, sinceramente. Mas eu gosto. Não atrapalhou a minha leitura. Tudo bem, pode ser que eu esteja velho. Mas essa crítica do Denise é interessante, sim, porque é realmente uma contextualização, assim, né? Isso acontecia muito antigamente, muito. E hoje é uma coisa que a gente não vê, né? Você tem muito menos essa caixa de uma espécie de narrador alheio, sim, do que, né, realmente. Você tem muito mais, às vezes, uma linha de diálogo de pensamento. Hoje a gente vê o Barry Allen, o homem mais rápido vivo, se narrando. Não. Exatamente. My name is Barry Allen and I am the fastest man alive. Mas eu concordo nesse ponto também. Ele tem um pouco mais do que talvez hoje, pelos quadrinhos terem que ser mais rápidos. É detalhe, né? Isso é uma obra que você não lê muito rápido, né? Porque ela tem toda uma construção, tem diálogos, você tem que ler. Sim. Toda a estrutura dele foi feita pra ser apreciada realmente com cuidado. Não é aquela mensal que você lê rapidinho, tem meia dúzia de páginas de luta e você terminou e é isso aí. Então, assim, ela é algo pra ser apreciado com bastante cuidado nos detalhes, tanto da arte quanto das estruturas de roteiro mesmo. E usaria até um momento, assim, pra entrar, assim, no limiar do spoiler, assim, que é o que a gente pode falar nessa obra antes de entrar, assim, na famosa zona de spoiler. A proposta é realmente essa, de você pegar um herói de rua, né, um herói ligado às fragilidades aí que uma cidade tem, né, expor a fraqueza dele, né, pro maior inimigo, né, que ele poderia ter, né, que seria o Rei do Crime, né, um cara ligado a organizações e tals, e a partir dessa fraqueza, né, ou pelo menos o que a gente vê na obra aí, ele explorar diversos fatores que acabam tanto com o Demolidor, tanto com a identidade secreta dele, né? Que é o Morty Murdock, né? Até dando um mini spoiler, né? Tirando a licença de advocacia dele, né, prejudicando ele em certos fatores, né? Tirando certos bens que ele possuiria e tudo mais. E assim, e ele chega a quase pirar o Matt Murdock. Chega um ponto que ele fica, né, paranoico, que ele, assim, ele fica a ponto de, assim, pirar mesmo. Ficar totalmente, sim, maluco, cara. Porque, afinal, ele ainda é um humano, né? E o próprio Rei do Crime fala, assim, no começo da obra, que apesar de tudo que ele tá fazendo com o Matt Murdock, antes ele já tava esse nível, né, de pirar. Seja por pressão e tudo mais e tal. Mas ele já tava naquele limite, né? E é uma coisa interessante, né? Você pegou um personagem tão humano, spoiler, tantas coisas, né? E depois vê como o título em inglês dá o spoiler, né? Esse renascimento do personagem, né? De como ele passa por todas essas adversidades, de tudo que ele passa, de tudo que ele que é imposto a ele, né? E isso é muito maneiro da obra. Você vê um personagem tão clássico aí, lidando com essas inúmeras dificuldades que a gente não quer aqui estragar um pouquinho também. Exatamente. Então, assim, eu acho que é uma obra que tem que ser lida, assim. Se você assistiu a série ou tem interesse e não vai, assim, não quer tomar o spoiler, porque realmente ela tem aí alguns pontos, umas viradas interessantes, não acho que é algo irremediável, assim, não é tipo a identidade do Peter Parker, entendeu? Do Homem-Aranha ser o Peter Parker, spoiler pra você. Mas tem aí, claro, algumas viradas de roteiro que é interessante quando você lê. Algumas construções, algumas... A gente vai destrinchar alguns pontos, que às vezes é mais legal você ler antes. Mas, de antemão, a gente recomenda a leitura, ainda mais se você se interessa pelo personagem, se você não sabe por onde ir, porque, querendo ou não, o Demolidor também não é um herói fácil de ler, não. Ele não é tão visível, não tem tantas coisas chegando à sua mão de encadernado, esse tipo de coisa. Essa é uma que você pode procurar, com certeza. A Salvati lançou, né, recentemente. Exato. Exatamente, a Salvati lançou ela. Sim. Lançou e relançou. Ela foi lançada duas vezes pela Salvati. Não, e outro detalhe, cara, é que pra quem tá vendo o seriado, tu assistiu o seriado, tu tem todos os elementos que tu precisa pra tu entender a queda de Murdock. Tu tem o Rei do Crime, tu tem o Demolidor, a Karen Page. O Fog Nelson, né? Tudo, tudo. A Cegueira, tá tudo lá. E tu vai ler uma das melhores histórias da Marvel de todos os tempos, cara. O Barril Químico. Mas então, assim, primeiro, você consegue achar essa edição ainda, como a gente falou, a própria Salvati, ela já lançou e relançou ela, você deve achar por aí, se não chegou na sua banca, você perdeu. A Cultura tem um acervo grande, talvez tenha lá. Vale muito a leitura, mesmo que você estando começando o Demolidor, se você tem essa base que o Vinícius mesmo falou, da série ou até do filme, sei lá, né? É aquele clichê, né? Nada melhor do que conhecer um personagem, uma pessoa, do que vendo a morte dela, né? E tudo que aquilo envolve. Exatamente. Mas então fica essa recomendação, tanto do herói quanto da revista. Vinícius, dê uma mensagem pros nossos ouvintes, convencendo-os a ler o nosso ceguinho. Galera, vocês vão ler essa obra. É a história de um homem enlouquecendo. Pensa num cara que chegou no limite. Ele perdeu tudo que um ser humano pode perder. E tu tá vendo isso acontecer com super-heróis, sabe? Isso é muito incomum nas histórias, sabe? Na verdade, até depois dessa história, isso começou a acontecer, né? Mas enfim. Mas isso foi uma queda muito, muito legal de um herói. É o marco, né? Exato. E, cara, então tu tem que ler isso. Se tu pesquisar, eu gosto de lista. Se tu pesquisar assim, ó, melhores histórias da Marvel de todos os tempos. As cinco melhores, o Demolidor vai estar ali entre elas. Ó, se não me engano, eu fiz uma pesquisa assim. Fizeram uma época um ranking de melhores edições isoladas. A primeira edição da queda de Murdock, se não me engano, tá em quinto lugar. Bah. De edições separadas da história da Marvel. Então, assim, realmente é um... tudo, né, cara? Olha tudo, que pesado. Tudo. Tudo que a Marvel já escreveu de edições separadas, cara. O Rhodes fala, né? O cheiro do clássico, né, Rhodes? Smells like a classic. Não, e, galera, outra coisa. Quando eu li a queda de Murdock, que foi uma das primeiras histórias em quadrinhos que eu li, né? Um colega meu de escola, ele me emprestou um encadernado. E aí, cara, foi muito legal de ler. Porque eu abri aquilo, vamos ler, né? Quadrinhos, coisa de criança, né? Vamos ver se pelo menos é tão legal. Começa com a menina se drogando, né? Prostituta se drogando. Exato. Que mundo novo é esse? Não, e depois foi muito triste porque eu pensei, será que todos são assim? É, doce ilusão, né, cara? Então. Esse é o lado ruim, né? É quando você começa por um clássico e ele vira o seu ponto de referência, né, cara? Aí, realmente, confesso que às vezes pode dar uma caída. Mas é isso, cara. Leia a queda de Murdock. Vale muito a pena, moçada. E vale essa aventura, né, de descobrir melhor o personagem, tudo que ele passou. E tá aqui a nossa recomendação. Antes da, obviamente, zona de spoilers, né? Porque a gente não quer entregar nada demais, né, que vocês podem ler por própria experiência. experiência, né? E assim, né, antes pra aqueles corajosos aí que vão escutar os anos de spoiler, né, ainda estão na curiosidade e tal, fica essa indicação, né, de uma história que trata um personagem bem humano, bem cheio de fraquezas e tudo mais, certo? E vale essa curiosidade de entender, de ver por que que as coisas acontecem, de por que que isso é um clássico que muda muito a história desses de outros heróis, né, porque isso é uma referência, né, em diversas histórias, né? E como o pessoal aqui, mais do que falou, né, tá aqui todo esse kit, né, de vários e vários fatores aqui pra você se aventurar numa história, tipo, excelentíssima, né, e conceituadíssima, né? Lembrei, ó, outra indicação, então, pra galera, Rods, aquela indicação. Sim. Que muda a experiência de leitura. Eu peço que vocês façam o seguinte, vocês vão pegar a HQ e vocês vão ler ela inteira de olhos fechados. E aí vocês, talvez, ao final dela, consigam ter um pouco da imersão do que é ser o Demolidor. Entendeu? E assim, infelizmente, concluímos nossa zona de spoilers, moçada. Valeu àqueles que não querem tomar spoiler, fiquem com essa consideração do cabeça. E voltem depois de ler de olhos fechados, pra ver se você pegou as mesmas coisas que a gente aqui. E ao toque de 3 tambores radioativos caindo ao chão, teremos a zona de spoiler. Vai ficar na minha mão agora, achar 3 barris, 3 tambores de material radioativo. E não pode ser tambores, tem que ser tambores de material radioativo. De material radioativo. Aí, ó. Enfim, moçada, voltamos após a nossa zona de spoilers aqui. E agora a gente tá pra dissecar um pouquinho realmente o que essa história tem a explicar, né? A gente comentou aqui da exposição da identidade secreta, né, do Demolidor, né, o Matt Murdock, o que o Rei do Crime fez com ela, né, de expor diversos fatores, de tirar bens, desde dinheiro até a própria namorada, as pessoas próximas, né, incriminar ele, tirar a licença de advogado nele. Ele fez diversos jogos, assim, pra destruir o cara, né, pra deixar ele totalmente no que a gente diria sozinho. Eu acho bacana o processo da descoberta, né? Porque ele começa a tirar essas coisas do Matt Murdock, mas ele ainda não tem certeza se essa informação é real ou não. Inclusive, no começo, ele até faz um teste. Ah, será que não é? Não é? A partir do que ele faz o teste, já que deu certo, todo mundo que sabe essa informação manda rodar, Wesley. É, inclusive, é Wesley. Wesley é um... É Wesley mesmo? Não sei se eu tô errando o nome do cara, mas ele é um bom assistente, cara. Ninguém mexe com o Wesley. Ele, inclusive, durante a história, ele fala, ó, ninguém mexe com o Wesley porque ele é o cara que resolve as coisas. É, ninguém é. Todo mundo sai menos o Wesley, né? Não tem uma parada assim, deixa eu ver. Esse é o Wesley mesmo. É o Wesley, esse aí mesmo. Aqui, ó. Aqui, ó. É, não é preciso mandar. Todos partem o mais rápido que conseguem, sem parecerem amedrontados. A não ser o Wesley, claro. O Wesley sempre fica para receber as últimas ordens. E por isso todo mundo é gentil com o Wesley. Grande Wesley. O Wesley é um cara legal também. Mas aí o que acontece? Ele começa a retirar essas coisas do Matt Murdock, né? E aí ele começa a fazer uma investigação de como que o Demolidor tá agindo nesse meio tempo. E ele repara que toda noite o Demolidor tá ficando cada vez mais e mais violento. Por quê? Porque o Matt Murdock tá sendo coagido, né? Tá sendo... Exatamente. Perdendo coisas e tudo mais. Então é o que ele precisa pra confirmar. Pô, então se eu tiro do Matt Murdock e o Demolidor fica bravo, ele concluiu, pro, obviamente, o Demolidor realmente é o cara, né? Por que que ele tá defendendo esse cara? É, porque daí o Demolidor começa a caçar todos os tipos de mafiosos da cidade procurando informações sobre o Matt Murdock. Por que que ele foi falsamente incriminado? Exato. E aí o Rei do Crime fala, cara, não tem por que ser diferente, né? Se envolve desde um policial ficha limpa, né? Que acaba incriminando o cara, né? Isso. Fazendo pistas falsas e tudo mais. E isso é uma jogada legal, né, da história. Em paralelo a essa história, a gente tem também um breve flash, assim, da história da Karen Page, né? Fugindo, né? Pelo que ela fez, né? Porque ela vaza informação, o Rei do Crime manda matar todo mundo e ela tem que fugir. Exatamente, porque o que impediria essa informação de ser vendida pra outros super vilões, né, cara? Isso. Nada. Então ele tem que realmente mandar apagar todo mundo pra ele ser o único a essa informação. E óbvio que ela, como início da fonte... Tem que ser apagada, é. Tem que ser apagada também. E aí, cara, nisso a gente tá quase fechando a primeira edição, e eu acho essa primeira edição genial, que ao final de tudo, quando o Rei do Crime fala, ó, cara, é realmente ele, né, então agora eu vou, né, eu vou acabar com ele, cara, ele explode a casa do Demolidor. Sério, cara, é inacreditável. E é cena dele com nos escombros, pegando os restos do uniforme, né? E descobrindo a assinatura do cara. É exatamente isso que é genial, que ele fala assim, até o momento ele não tinha feito a ligação. Aí ele falou que agora o rei do crime assinou a obra, né? Que é ele explodir a casa. Ele falou, olha, aí o demolidor na van, ignorância dele, falou, cara, agora você não devia ter assinado, porque agora eu vou atrás de você. Agora que eu sei quem que é, eu vou conseguir a minha vingança. Não, e cara, eu quero seguir pra uma parte que pra mim é uma das coisas mais legais que eu já li em quadrinhos, assim. Foi um dos momentos que eu mais curti. Que é o rei do crime batendo de cuequinha rosa no demolidor. Não. Não, não. Ah, tá, perdão. Isso aí é um puta momento, cara. Bom, tá o Matt, né, o rei do crime destrói a casa dele, e aí ele pega os poucos centavos que ele tinha no bolso e vai alugar um hotel, né, pra passar a noite. E de manhã, cara, ele tá tão alucinado, achando que alguém vai atacar ele, que ele quase mata... Isso é demais. O dono do hotel, que tá indo cobrar dele, e ele acha que... Ele tá tão tenso, achando que pode ser alguém do rei do crime, que ele vai bater no cara do nada, sabe? Exatamente. Não, e aí ele fala, ele até fala assim, pô, o cara fala e fede exatamente como um proprietário de espelunca. Tipo, ele acha realmente, ele começa a ficar paranoico ao ponto de que todos em volta dele estão ali pra acabar com ele, todos são mandados pelo rei do crime. A gente tem até outras situações lá que o rei do crime faz tipo um crime acontecer na frente dele pra testar ele, e aí nada acontece até que tipo, o bandido aponta a arma pra ele, né? Aí ele desconta toda aquela raiva, depois na fuga ele fere um policial, né? Coisa que ele nunca faria, né? E o policial não tinha culpa nenhuma, teoricamente. Não, e aí Sim. Ele ainda fala assim, pô, não devia bater no policial dele? Não, todos estão sendo vendidos, todos eles são empregados do rei do crime, então assim, cara, ele tá no limite da sanidade, né? É, cara, é inacreditável, assim. É tanto psicológico, tem uma parte no começo dessa do quarto que ele fica todo ali e fala, não, porque agora eu vou sair, eu vou correr atrás dele, ele volta e dorme. Ele realmente, ele tá destruído, ele fica maluco achando que todo mundo tá perseguindo ele. Tem uma cena do telefone que ele na cabeça dele, ele ligou pro Fogg explicando meio que a situação, mas na verdade ele só ligou pra, tipo, pra perguntar as horas pra telefônica, sabe, cara? É realmente você vê o cara, ele tá destruído, assim. É totalmente acabado psicologicamente. Coisa que é muito difícil a gente ver, né? A gente sempre tá acostumado com histórias psicológicas e os heróis mentalmente inabaláveis. E aí, cara, ele tá definhando, cara. É muito bom a forma como Miller faz isso. Bem, bem interessante mesmo, né? E a gente tem continuidade da história, né, do Demolidor indo cobrar, né, essas coisas que acontecem com ele. A gente comentou aqui bem rápido, né? Pra tentar não estragar muito a experiência de quem quer conhecer a obra. E a partir daí, o Demolidor vai atrás do rei do crime cobrar realmente o que aconteceu com ele, né? Isso. Aí ele vai, toma uma surra pro rei do crime de sunguinha rosa, cara. É um momento bem emblemático. Depois que eu tava relendo, eu falei, caramba, ele tá de sunguinha rosa. E o rei do crime sempre malhando, se preparando. Caraca, levantando, tipo, porque, na verdade, a impressão que você tinha é que ele era só um cara muito gordo, né? Mas você vê que ele é um cara, tem até uma narrativa que ele fala que ele tem uma força quase sobre-humana, assim. Do ponto de vista de treinamento e de massa, o Matt Murdock dá umas porradas nele, ele nem se mexe, cara. Ele não dá um passo pra trás. Foda, é um momento muito legal, porque aí o rei do crime, ele não acaba só com o Matt Murdock, ele acaba com os dois, ele destrói o personagem, assim, tipo, ele pega a borracha do desenho e se apaga o cara, assim, ele fala, não, tá feito. É nesse nível, assim. Não, ele chega ao ponto de tirar a vontade de viver do Matt Murdock, entendeu? Que é realmente, cara, isso é uma coisa interessante, porque na minha visão do personagem, que eu enxergo do Matt Murdock, do Demolidor como personagem, diferente de outros vigilantes, como, por exemplo, sei lá, o Justiceiro ou o Batman, por exemplo. Porque o Batman e o Justiceiro, eles ainda têm um senso de autopreservação, que é mais ou menos assim, eles têm que viver pra lutar outro dia, porque o trabalho deles é muito maior, né? Tanto o Batman quanto o Justiceiro, eles têm aquela coisa de terminar com o crime, limpar tudo, não sei o que lá. O Demolidor, cara, a impressão que eu sempre tive é que não, assim. Ele realmente não tem a pretensão de acabar com o mal da Hell's Kitchen. Não, ele tá ali pra ajudar as pessoas. Se ele tiver que morrer pra isso, ele vai fazer, entendeu? Estaria dentro do processo. Se ele tiver que morrer pra salvar um inocente, ele vai fazer isso. Então, o viver nunca foi importante, mas era a motivação. Era o que fazia ele levantar todos os dias e ir pras ruas sabendo que ele podia morrer. E no momento que ele desiste de viver, cara, ele perde a vontade de ser o super-herói. Ele mata o super-herói dentro do Matt Murdock. Isso é muito legal, cara. É realmente assim, é uma quebra de herói diferente do que quebrar o pescoço do herói, entendeu? Matar ele de porrada. É você matar o ideal do herói dentro do humano, né? Matar aquela vontade de ajudar as pessoas. Isso é maneiro, né? De pegar esse cerne, né, do personagem e tal. E daí a gente tem, tipo, diversas, obviamente, pela mão do Frank Miller também, né? Que é um cara que sabe descrever muito bem cenas, né? De enaltecer e fazer o contrário, né? né, com certos aspectos da história dele, né, ele faz exatamente isso, né, o que ele tem de dom, né, de, tipo, engrandecer um personagem, de fazer o cara, tipo, tão fodelão, assim, de chegar e falar, caraca, olha o que tá acontecendo, ele tem a habilidade também de fazer o contrário, né, de, tipo, destruir um personagem e tudo mais, e aí que a gente vê isso, né, na obra, né, do crime, tipo, destruindo o último pedaço que ele tem, né, física e mentalmente, e a partir disso, tipo, apagar o cara, né, falar, ah, não, não vou destroçar o cara pessoalmente, eu vou forjar um acidente de carro e tal, e falar, ó, oh, Matt Murdock barra Demolidor tá acabado, não tem mais nada a partir disso, né? Uhum. E daí a gente tem aí um terceiro ato da obra, né, que é a reestruturação desse Demolidor, né, ele é jogado no rio, né, dentro de um táxi, ele pega a própria bengala do Demolidor e finge que, e utiliza dela pra bater num taxista e roubar o táxi do cara e fazer toda, forjar toda essa situação, né, que incriminaria o Matt Murdock, e até o momento que ele descobre que não existe cadáver, né, dessa situação, né, ele joga o carro no cais e depois disso confirmam que não houve cadáver, né, pra ele. Então, o que aconteceu com o plano dele, né? Isso. E aí a gente tem toda essa estruturação do Matt Murdock, né, de fugir, de sentir a dor, de se esfolar mais ainda com bandidinhos de rua, né, de cair no monastério e ser revivido, né, pra, teoricamente, mãe dele, né, até então a gente não sabia na história. Não, e ô, Hotz, mas antes dele parar nesse monastério, cara, tem aquela cena icônica dele, que até que o Cabeça tinha citado no começo, dele caído no chão, em posição fetal, né? Uhum. É antes disso, né? Se eu não me engano. Verdade, ele a cena é mais ou menos, ele é espancado pelo rei do crime, aí ele sai do rio e ele vai dormir no beco nessa posição fetal. Ele cai num beco lá com os mendigos. E aí o Frank Miller aproveita pra recontar um pouco da origem dele, né? Isso. E ele começa a relembrar o passado dele, e aí tem essa questão dos quadros serem pretos pra tu entender que o cara é cego, né? Ele não tá vendo nada. Uhum. E cara, olha, isso é muito simbólico, assim, em vários momentos, se forem pegar o quadrinho, em vários momentos ele tá nessa posição fetal, se forem ver. Na verdade, cara, é até mais do que isso, cara, eu vou aí puxar uns momentos. Se você perceber, nas três primeiras edições, ele começa, a primeira cena dele é dormindo, e da primeira pra terceira, ele vai cada vez ficando mais em posição fetal, ele tá cada vez mais encolhido. Na primeira ele tá na cama dele, no quarto dele, ele tá meio que dormindo normal. Na segunda edição, ele já tá no hotel, já mais agachado, e nessa terceira, ele tá completamente em posição fetal, assim, seria um estágio dele de voltar ao zero, entendeu? De ser completamente destruído. E na edição seguinte, você tem aí uma entrada genial, que é quando o Rod falou a questão do monastério, que é ele na cama, na posição de Jesus Cristo, numa posição claramente onde o Jesus Cristo é colocado, meio deitado com os pés juntos, as mãos pra baixo, cara, que é toda essa mistura do Miller com a religião, que é algo tão importante pro Demolidor, entendeu? Que é um herói que sempre teve isso como traço, porque isso, outros heróis, a gente não vê isso, assim, eu conheço poucos heróis que têm essa questão da religião tão empregada, e o Frank Miller não coloca isso nem de uma questão crítica, como ele já fez, nem numa questão de enaltecer a religião, ele só coloca como a religião é importante, como ela tá, a história, vamos colocar assim, que a religião conta, dessa história do renascer, que é algo que o cristão, o católico acredita, tá na vida do Demolidor nessa história, assim, essa construção pra mim é de arrepiar. Tem até uma página, se vocês me permitem aí, estender um pouquinho mais, se você volta um pouco, no final da terceira edição, tem a cena logo depois que ele sai daquele beco, ele é esfaqueado por um traficante lá, um ladrãozinho, aí ele vai pra academia, tenta lutar, desmaia, e a freira encontra ele. E aí você tem uma página inteira onde o Mazzucchelli, ele recria a Pietà do Michelangelo. E aí é o quê? A estátua da Pietà, a imagem da Pietà, seria o quê? É a Virgem Maria segurando Jesus Cristo logo após a crucificação. E o que ele tá contando nessa história pra você? Olha onde vai, cara, e como é interessante quando você pega as intercamadas. O Demolidor, o Matt Murdock, ele, assim como talvez Jesus Cristo, numa comparação que alguns podem até considerar absurda, ele se sacrificou pela humanidade e morreu por isso depois de uma traição humana. Então alguém traiu ele, assim como Judas traiu Jesus, e ele teve que se sacrificar por isso, pelo bem que ele queria causar. Olha que metáfora, né, entre as... E tudo isso envolvendo os piores sentimentos humanos, que é a questão da cobiça, que é o vício, que é a questão de tudo. Ele que é um cara que se sacrificou, que veio como um herói pra dar o sangue, e acaba morrendo em nome daqueles que ele sempre protegeu, por conta de uma traição, cara. Que metáfora, entendeu? É algo, assim, que me arrepia quando eu leio. Ô, Hotz. Sim? Vamos embora? Depois dessa, cara, acabou. É por isso que eu... Por isso que eu gosto do Projeto X, cara. Por isso que eu gosto de gravar com vocês. Mas fui gravar lá com o outro, viu? Isso é... Eu vi que você gravou podcast lá com outro Gota Galera. Ei, que eu sei. Ciúmes. Uhum. É, então, é... Eu sei. Mas então, cara, essa intertextualidade que o Frank Miller faz com a religião, cara, é algo assim inacreditável. É de uma sutileza, é de um cuidado. E de bom senso também, né? De casar com o personagem e tal. Eu nunca vi essa história sendo assim, oh meu Deus, ele está falando com religião. Nunca foi polêmico por ter colocado isso em pauta. É porque ele colocou de uma maneira. Tudo bem, a gente sabe que o Frank Miller, quando ele quer ofender, ele consegue ofender. Né? Vamos ser sinceros, quando ele quer te machucar como ser humano, ele faz isso. Mas nesse caso, não. Nesse caso, ele só quis mostrar, fazer uma comparação do herói com a relação dele com a relação da própria religião, cara. Assim, é até o fato dele ser salvo por uma freira, né? Que depois a gente acaba descobrindo ser a mãe do Matt Murdock. É muito legal, sabe? É muito legal. E a partir daí, a história vai continuando, né? Depois de toda essa desconstrução, de todo esse carinho, né? Que ele tem, de como ele expõe, na verdade, nas coisas e tal. A gente tem essa continuação da história, né? Do Matt Murdock se erguendo, se preparando pra um desafio chamado Bazooka. E eu acho que nesse meio ainda acho que vale citar a... Ben Urich. Exatamente, isso que eu ia falar. Um outro personagem que é muito legal, né? Que é o Ben Urich, que é um repórter do Clarim Diário, que acho, se não me engano, nesse ponto ele sabe, né? Da identidade secreta do Demolidor. Cara, eu tenho quase certeza que sim, eu não lembro. É, então, porque ele dá a entender que sim, eu acho, na história. Pela história é uma questão mais interpretativa, eu diria assim. Mas é realmente, ele tipo, fala que parece que ele entendeu o que tá acontecendo e tal. Até pelas coisas que acontecem com o policial. Né, que isso. Ele tá, tipo, se investigando, entre aspas, depois com que ele vai concluindo e tal. É verdade. Então fica meio que óbvio, assim, que o jornalista, né, que é ameaçado e tal, ele percebe, né, quem é realmente o Demolidor e que consequências pode trazer pra ele, né, até porque a enfermeira lá, ruiva, gigante, homem, tipo, destrói o policial, né, que denuncia o Matt Murdock aqui em primeiro momento e ameaça o cara, né. Essa cena é genial. É genial. Na verdade, o que acontece? O Ben Urich, ele começa a ir atrás dessa história de, ele não acredita que o Matt cometeu o crime que ele foi acusado de ter subornado um guarda, não sei o quê, e começa a ir atrás desse policial que em tese deu o depoimento, falou, ó, cara, que história é essa, né, conta a verdade, não sei o quê. Ele briga até com o JJ pra pegar essa notícia, só que o que ele não esperava é que o rei do crime tem olhos em todos os lugares, e neste caso era numa gorda enfermeira ruiva, e chega ao ponto de ela quebra os dedos. Cara, essa cena é muito maneira, que ele fala o seguinte, ó, se você fosse um editor, o rei do crime quebrava a sua gráfica, mas como você é um escritor, não faz muito sentido eu quebrar a sua máquina de escrever, então eu vou quebrar os seus dedos. E quebra os 5 dedos de uma mão dele enquanto destrói o outro policial, né, que tava quase contando a verdade pra ele, cara. E ele não precisa mostrar isso, ao contrário do que outros escritores, como por exemplo Mark Miller, que não é o Frank Miller, né, não confundam, adora fazer, que é botar violência na sua cara, né, cara, de pessoas estripando, sim, crianças sendo mortas com tiro na cara. Ele consegue fazer isso de uma maneira meio limpa, mas que, cara, é tão assustadora e tão perturbadora quanto. É aquela situação do refém, né? Ele constrói muito legal. É refém do próprio conhecimento dele, né? De não poder... Chega um ponto que ele vira e fala assim, ela fala, ó, eu não quero nem que você pense no Matt Murdock. E ele realmente, ele decide parar de pensar. De esquecer o Matt Murdock, entendeu? Ele desiste da notícia, o JJ fica puto com ele, falando que ele tá com medo, né? Que a pior coisa é um jornalista com medo. E ele começa assim, ele fala, apaga. Ele fala, me dá uma matéria leve, vou falar de crianças, do Natal, que eu acho melhor, né? Tem uma cena, toda a construção da cena do hospital, cara, é fantástica. Nossa. Porque tu tem os quadros, vão se dividindo, né? A gente tem primeiro um quadro do... É o policial falando com ele no celular, não é? Se eu não me engano. Porque o Ben, ele tá a história toda... É, não tinha celular, né? Ele liga no telefone do hospital pro telefone fixo de rodinha do Ben Urich. Então, ele passou uma boa parte da história tentando convencer o policial a depor contra o rei do crime, né? Mas o cara, tu tá louco? Se eu depor, o rei do crime vai me matar, né? E aí ele vai oscilando os quadros em dois, né? Primeiro o quadro do policial falando com o Ben Urich e depois na cara dele. E aí é quando a enfermeira entra na sala e vai matar o policial. E o Ben Urich ouvindo isso. E ele vai ficando com a expressão cada vez mais apavorada. Cara, isso é muito legal. Ela bota ele na linha e fala, escuta aí, né? É, o rei do crime quer que você escute isso aqui. E ela começa a enforcar. Cara, isso é uma cena cinematográfica que eu consigo ver essa cena sendo reproduzida, assim. Porque o que acontece é o Clarim Diário tá pra fechar aquela zona de gente falando. Aí o Ben Urich começa a escutar. Você imagina o som sumindo pro Ben Urich, que ele só escutando aquela voz do outro lado do telefone enquanto tá os malucos se descabelando, querendo matéria e office boy. A menina vai matar o office boy. Não, exato. Entendeu? Ele tá em público, cara. Ele tá ouvindo isso em público. Tem gente na volta dele. E ele deve tá querendo gritar, ele não pode, sabe? Exatamente. Cara, pedir ajuda, sei lá, é cara. É animal, velho. É uma cena muito bem construída. E essa enfermeira, cara, parabéns pra construção de personagem, velho. Construção e constituição, né? Cara, ela bate em todo mundo, velho. Eu queria ver a enfermeira contra o bazuca. Devia dar uma briga boa, cara. Ai, é muito maneiro. E aí, assim, tipo, correndo um pouquinho assim, pra também não deixar muito extenso, a gente tem, tipo, a continuação da história, né? Do Ben Urich sendo exposto, né? E tendo que se virar com essa informação e saber o que que ele faria, né? Como ele chegaria perto, do Demolidor se erguendo depois da própria instituição, né? Que recolhe ele. Eu não sei realmente o nome, né? Seria, ó... Qual que seria o nome, né? É, seria, na verdade, a igreja mesmo. Ele fala, ele chega a falar. Não é uma igreja, é uma... Na verdade, ele fala que, ó, estou numa igreja, deve ser o porão. Estou numa missão, né? Os missionários, uma coisa assim. Isso, depois da recuperação dele pelos missionários, né? De tudo que acontece e tal. Bom, aí ele acaba voltando pra casa até, né? Isso, isso. E volta e se reestrutura, né? É, e aí a gente tem um outro momento muito emblemático, né? Antes de partir pro final da história, que é quando ele encontra a Karen Page, né? Então a gente tem duas almas que estavam perdidas, né? A gente tem o Demolidor, que teve a vida praticamente acabada. De diferentes maneiras, né? Isso que é interessante. É, e ela também tá sendo perseguida por um... Acho que o cafetão dela, um negócio assim, né? É, na verdade, ela tinha fugido do maluco que queria matar ela. Ela encontra um traficante, Paulo, eu acho. Paolo, sei lá. Que gostava dos filmes dela e assim, aceita trazer ela pros Estados Unidos desde que ela troque por favores sexuais. E aí ela foge dele pra ir com o Fog Nelson e o cara vai atrás dela. Tipo, ó, oh, você é minha vadia. Você não vai fugir, não. Ao mesmo tempo que o Rei do Crime arquiteta uma forma de matar ela e o Fog, aí dá uma zona desgraçada, né? Sim. E todas essas variáveis acontecendo, muita coisa, tipo, girando e até que a gente tem, tipo, o trunfo final, né? O Rei do Crime manda, né? Um dos maiores recursos deles, né? Que seria o Bazooka, que é um militar mega pirado, assim, tipo, consequência do mesmo programa que transformou o Capitão América, né? No que ele era, ou é, né? Dependendo da interpretação. Só que numa situação totalmente diferente, né? Do que seria uma guerra e tal, né? Ele manda o cara pra caçar um herói, né? Não, e o Bazooka, cara, é o personagem mais maluco. Ele, tipo, ele é o americano mais americano que tu pode imaginar, né, cara? Cara, ele é maluco. Nem cerveja. Ele aceita beber se for americano. É, então, ele quer beber a cerveja e o cara oferece, ele fala, não, não quero. Ele fala, não, toma essa aqui que ela também é americana. Ele, ah, tá bom. Agora eu aceito. Cara, muito bom. Então, você vê ele brincando com até essa minuciosidade, assim, da personalidade, né, do personagem e tal. Eles criam ele pra ser como se fosse o super soldado que agiu na guerra do Vietnã, dos Estados Unidos. E ele é diferente, porque acho que a gente até já comentou isso em outros podcasts, quando falamos do Capitão América, que enquanto a Segunda Guerra Mundial era uma guerra muito mais, assim, bonita, mais limpa, a guerra do Vietnã é uma guerra bem mais suja, entendeu? Uma guerra bem mais violenta. É, e isso meio que interferiu nessa criação do Bazooka. Ele é um cara malucão, assim, ele é um americanoide de lá, que sai atirando em qualquer coisa. Apontou, falou que não é americano, ele tá atirando, entendeu? É criança, é mulher, bota fogo, entendeu? Ele é realmente um cara malucaço. Ele tem uma droga lá. E pra eles motivarem ele, eles dizem que o... Eles falam... Eu não lembro, cara. Vocês devem ter lido há pouco tempo, desculpa. Mas ele diz algo como... Os caras dizem pra ele, ah, ele tá ameaçando o sonho americano pro cara pegar o Demolidor, não é? Um troço assim. Isso, acho que fala que ele é comunista lá. Fala, é vermelho, é comunista! É com as criancinhas! E toda essa brincadeira, né? Acontece durante a coisa. Até que você tem um choque, né? Do Demolidor tendo que se virar com um cara que tá destruindo a cozinha do inferno, né? Que é o bairro dele. E depois de, tipo, resolver com o cara, ele ainda tem que lidar com heróis maiores ainda, que é o Capitão América e os próprios Vingadores, entre aspas, né? Tendo que acobertar esse incidente, né? Porque, querendo ou não, o Rei do Crime tem dedos, né? No exército americano. O exército americano ainda é o que representa, né? Parte dos Vingadores, tipo, tão envolvidos e tal. E aí exatamente, dá uma abertura muito maior de piração e tudo mais. Você fala, caramba, olha que viagem, né? Não, e é interessante que na cena onde ele vai tentar convencer o Bazooka, ele prepara uma sala toda cheia de bandeira, aí ele agarra a bandeira, fala da América, a esperança, não sei o que lá, só pra convencer o cara, velho, a ir lá e acabar com a cozinha do inferno, velho. É muito maluco. E é nesse ponto que o Demolidor, é a primeira vez, ele retoma o uniforme dele, né, cara, pra impedir essa ameaça. E tem também outra página muito bacana, que é uma página só do Demolidor envolto em chamas, assim, que é meio que, na minha visão, uma forma do Miller e do Mazzucchelli de ser assim, que agora o Demolidor, independente do que tá acontecendo à volta dele, independente do caos que tá a vida dele, o fogo, né, a vida dele tá em volta em chamas, ele vai continuar lutando por aquele lugar, ele vai ser aquele super-herói que ele precisa que seja. É ali ele retomando o sentimento de herói e a vontade dele de lutar, né, continuar lutando por aquele bairro. É muito legal essa construção. E aí ele vai tomar a surra do Bazooka, né, cara, que é um super soldado bolado, que até cego é melhor que ele. E aí a gente tem meio que, tipo, uma conclusão, tipo, minha opinião opinião mesmo, assim, ó, até diria em menor proporção do que aconteceu com ele, né? Que a reestruturação dele, dele conseguindo, tipo, se livrar dessa ameaça, tipo, latente que é o Bazooka, dele conseguindo chegar realmente no Rei do Crime, mostrando que tudo que ele fez lá teve impacto, mas ele continuou, né? E ele se virou com aquela situação e resolvendo as pontas com a própria namorada dele, né? Que não se sentia digna, na verdade, né? De continuar com ele depois de tudo que ela causou por causa de um simples, de uma simples informação, né? Passada pra uma pessoa errada, por causa de um teco, né? De drogas e tal. É, então, mas aí, cara, é realmente assim, é, ele reconstrói o herói. Eu ainda acho que ele não deve ter dado uma chance pra vadia da Karen Page, né, cara? Porra, fodeu com o cara. Mas ele dá uma conclusão. Eu gosto muito depois da participação que você vai ter meio que do Capitão América na história, né? Porque, claro, chega um ponto que o Demolidor, ele não aguenta sozinho. E aí os Vingadores meio que são chamados, né? Você tem aí o... É até interessante a maneira como ele... Como o Demolidor enxerga... Olha aí a piadinha do duplo sentido, né? Como ele enxerga os heróis, os próprios Vingadores. Ele fala que ele... Primeiro ele fala que ele enxerga um soldado que poderia comandar um deus e que comanda, né? Que seria o Capitão América dando ordens pro Thor. Aí ele fala que começa a chover e aí veio o Homem de Ferro com a armadura bem zoada, cara. Bem zoada. E ele fala que ele consegue escutar todos os circuitos, o computador, né? Uma força suficiente pra demolir um prédio. Puta, é muito... ele, novamente, aquela narrativa do cara que não enxerga, mas os sentidos dele mostram, fazem ele entender como as coisas funcionam, né? E aí a gente tem, tipo, realmente o final, que é a reestruturação do personagem, né? De como que ele encara isso, de como que ele vai voltar de toda aquela situação, né? Que deixou ele tão pra baixo, né? E aí é uma conclusão que eu acho que até, tipo, em comparação, em até menor proporção do que aconteceu com ele, né? Claro. Que, tipo, o cara, tipo, jogado tão pra baixo, pro cara superar tudo aquilo, relevar certas coisas, né? É interessante porque essa história, o Rods até comentou comigo quando a gente leu uma época, que a gente tá tão acostumado com algumas coisas que a gente, às vezes, tem uma sensação meio de, tipo, tá faltando alguma coisa, sabe? Aquela coisa de, mas peraí, não vai ter uma vingança, não vai ter uma coisa assim? Mas a gente dá pra entender depois que a intenção, na verdade, do Miller, na verdade, era contar a queda e a volta do Demolidor. É, não necessariamente, não tem a ver com a vingança ou com realmente o que ele vai fazer com o Rei do Crime, mas era mostrar esses dois pontos da história, de como ele seria destruído e como ele volta, reestrutura os seus valores, reencontra a amada dele e com isso retoma a força. Até tem uma revista depois, que é A Queda do Rei do Crime, que foi publicada em 91, que seria meio a volta dele ferrando a vida do Rei do Crime. Que seria bem uma consequência, que seria uma continuação desse fim. É até interessante, tem umas sacadas legais, não é nada demais, né? Não é outra queda de Muller. Mas se você quiser aí ver o que ele faria depois, dá pra correr atrás dessa. Exato, né? Eu só queria comentar aqui rapidinho, novamente, a gente falando de pessoas cegas, né? Tem uma hora que o Capitão América vai conversar com... E paramos com as piadinhas. É, então agora precisa voltar. Porque tem uma hora que o Capitão América vai conversar com o Matt Murdock pra perguntar o que aconteceu, quem que era esse tal de bazuca, né, não sei o quê. Aí ele falou, pô, aí porque ele tava todo encucado, né, cara? Quem que era esse cara? Aí o Demolidor fala, pô, ele era um cara, ele explica, fala as características, que ele era, tinha pele dura, não sei o quê, que ele era quase sobre-humano. Ele fala, aí, por que você quer saber? Ele pergunta pro Capitão América. Daí o Capitão responde, né? Ele usa a bandeira. E aí o Matt Murdock responde, não tinha reparado. Porra, né? Eu não vi que ele usava a bandeira na cara. Primeiramente fazendo a piadinha, e depois eu acho que tem uma frase do Capitão América que é muito boa, que ele fala assim, não significa nada para eles, pensa o soldado. Para eles é só um pedaço de pano. Às vezes me sinto tão fraco. Quer dizer, é o Capitão América novamente naquele sentimento de, cara, onde que tá indo tudo aquilo que eu defendi? Tudo se perdeu, principalmente numa história onde você vê que quase todos os graus dos Estados Unidos estavam sendo dominados pelo Rei do Crime, seja a polícia, o exército, né? Exato. Os jornalistas. É essa ideia do sentir fraco, quer dizer, aquela América, aquela liberdade, aquele ideal que o Capitão América brigou, batalhou e que ele veste como roupa, tá perdido muitas vezes pra ganância, pro dinheiro, pros grandes, as grandes mentes, as poucas mentes que dominam o mundo. É bem interessante essas pequenas passagens que ele coloca. Pra ver como o Frank Miller é um escritor genial, cara. A história não para de ter camadas e pequenas inferências ali. Exatamente. Exato, né? E aí, né, realmente defendendo esse cara que, meu, realmente sabe, cara, como ele escreve, o que que ele escreve, né? Pra quem gosta desse estilo de escrita, tá aí, né, com tudo que ele tem de melhor, né? Eu acho que é o que o Vinícius matou. O Frank Miller escreve em camadas, assim, você tem que às vezes ler, reler, procurar a relação, o que que ele tá tentando dizer ali. Ele não é um escritor que vai só te contar uma história, né? Essa não é só a história do dia que o Rei do Crime fez um plano contra o Matt Murdock, que é muito mais, é desde as motivações, é o que acontece, é como o herói se enxerga, como que as outras pessoas enxergam, as motivações, até assim, quando colocou, como eu falei, coloca o Capitão América, coloca várias críticas, assim, ele é camadas, assim, tudo depende de quanto você quer absorver dessa obra, e cada vez que você você lê e quanto mais você absorve, mais eu posso dizer assim que eu gosto tanto dessa história, dessa mídia. Tem coisas aqui, tem quadros que nenhuma outra mídia conseguiria talvez reproduzir pra gente. Tem cenas aqui que livros não conseguiriam reproduzir, ou às vezes filmes também não conseguiriam, coisas que somente essa mídia que a gente ama tanto consegue trazer quando tá na mão de gênios, né? De pessoas que realmente dominaram a narrativa dos quadrinhos. Sim. E esse é o melhor que a gente pode oferecer aqui essa semana, moçada. É realmente reestruturação de um herói, né? Do zero, do menos zero até, na verdade. Do né? zero ao herói, Rox, como diria o Hércules. Eu segurei essa piada. Essa, ó, essa eu vi chegando, o Demolidor não. Enfim, então, assim, resumidamente, é isso que a gente tentou passar, assim, apesar das piadas preconceituosas conseguir. Mas é isso aí, moçada, a fragilidade como todos os humanos estamos, e a vida continua, assim como o Demolidor continuou, né? Keep calm and move on. Exatamente. É o maior exemplo disso. Espero, assim, que depois desse podcast, que depois a leitura, inclusive, tenha sido uma experiência válida, assim, né? De você expandir um pouquinho, né? Que você imagina seu personagem. Muito provável que a gente veja, né, elementos dessa história tão clássica na série também, né? Sim, é capaz de uma temporada acabar assim. Eu não duvido não, viu, Vinícius? Até porque pra esse tipo de conteúdo existir, né, basta a construção do personagem, do Demolidor, do que ele valoriza e o que não valoriza, né? A partir disso, quebrar o que ele acredita, cara, é muito simples, né? E aí a gente fica aqui na expectativa, né, pela ótima série aí que a Netflix tá pra produzir, né? Eu acredito no Netflix, no potencial que ela tem, né, pra produzir séries incríveis, né? Provavelmente pra, em meados da publicação do Esquece, a gente já viu a estreia dessa série, né? Com licença. Não, então, Rods, eu consegui assistir antes, tá ligado, os episódios, cara, graças à assessoria de imprensa da Netflix, cara. Enfim, dois quadrinhos chegando em algum lugar. Bando de desgraçado falando dos caras a torta é direito. Nada. Mídia ingrata essa do podcast, viu? Não, e cara, assim, ó, você sabe que, como eu falei aqui, o Demolidor é o meu herói favorito e tudo, né? Então, qualquer coisa que venha dele, é bem provável que eu vá gostar. Mas, cara, esse seriado é muito bom, cara. Eu vi 3 episódios, basicamente. Mas com esses 3, eu já posso dizer que, cara, pra mim é uma das melhores coisas que a Marvel fez, assim. Tá ali junto com Vingadores e o Soldado Invernal. Olha, que legal. Que ótimo, né, Vinícius? Eu dei um sneak peek, assim, no que tá pra vir e tal, né? E provavelmente vocês já devem ter assistido, assim. E ficou sensacional mesmo, cara. O seriado, cara, pega tantos fatores, né? Dá uma humanizada tão legal, né? No Matt Murdock. Uhum. Como a gente espera, é uma série que vai trazer... É claro, a gente ainda tem a limitação de ser no Netflix, um serviço pago, não sei o quê. Mas ele tem tudo pra trazer o herói de volta realmente ao grande público, né, cara? Exato. Porque se a gente tem aí agora todo mundo fã dos Guardiões, que ninguém dava uma foda antes, a menos de, sei lá, um ano atrás ninguém dava uma foda pra eles, o que dizer do Demolidor, né, cara? Que tem o apelo. Exato. De ser próximo, né? Ele tem quase que, entre grandes aspas, aí o mesmo apelo que os heróis como Batman, como o Justiceiro, né? E assim, sem comprometer assim, a experiência do cara que vai assistir a série ainda, né? Não quero deixar nenhum spoiler assim. Mas imagina, cara, a própria produção já tá se propondo a fazer algo legal, né? Tipo, a própria faixa etária da série, o tipo de história que o Demolidor abrange também, né? Então, galera, esperem pra algo, tipo, grandioso, assim. Eu definiria isso aí pelo que eu vi da série e tal. E o Rods tá esperando aí a série do Punho de Ferro e do Shang-Chi. Série do Shang-Chi, hein, Rods? Eu acho que... Heróis da rua, cara. É o que eu acredito. Street of Heroes. Joguei muito Street of Rage, acho que é por isso. Por isso que eu gosto tanto da rua, né, cara? Mas é isso aí, moçada. Eu peço desculpa aí pela correria. A gente comentou assim com muita precaução, né? De não expor um pouquinho a série, mas é uma série que vale a pena ser absorvida com calma, de realmente ler e ver o que tá acontecendo, assim, né? É um clássico, né? E o clássico deve ser apreciado da maneira correta, né? A gente comprometendo demais a experiência, claro. E tudo mais, né? Então, novamente é uma HQ que a gente considera, apesar da galera, tem uma galera que ficou de mimimi da gente recomendar o Supremos. A galera achou errado a gente recomendar, mas assim, é uma HQ que, pelo menos pra mim, eu considero ela, assim, uma das que você tem que ler pra entender o porquê que quadrinho é tão incrível, aonde que estão essas estruturas, por que o nome do Frank Miller tá sempre por aí, né? Por que que ele, um Alan Moore, um Grant Morrison da vida são nomes que chamam tanto a atenção desse público? E como qualquer, assim, eu vou falar qualquer herói, mas não é no termo pejorativo, mas assim, como qualquer história, se bem contada, cara, pode virar um clássico, assim. Até um herói que tava em baixa, que era o Demolidor, como a gente já falou, né? Que era um herói aí de quarta linha da Marvel. Do momento que foi bem escrito, que você conseguiu colocar as motivações, até um herói que, se você for pensar, ele é bem ridículo, ele é cego, com um problema radioativo, que se veste de vermelho, né, que sai saltitando pelas ruas, é bem ridículo de pensar, o Batman, que se veste de morcego, mas se ele for bem escrito, cara, você vai ter algo incrível e que fica no tempo, como a gente falou, algo que envelheceu de uma forma inacreditável. Exato, né? infelizmente é isso que o Projeto X apresentou essa semana, moçada. Eu espero que realmente vocês tenham curtido essa experiência, que vocês busquem mais e mais esse herói maneiríssimo, assim, né, de todas as propostas, né, que a Marvel tem em cima dele, né. Ficamos aqui novamente ao agradecimento do nosso nobre guerreiro aqui, Vinícius, né. Mais ou menos, porque na verdade agora eu descobri que ele tá traindo a gente, né. Agora ele tá gravando outros podcasts, não é mais exclusividade nossa. É isso aí. O Projeto X mora no meu coração. É. Afinal, o primeiro é sempre mais marcante. E eu espero que vocês não me substituam. Ô Vinícius, a Karen Page falou isso pro Demolidor também. Viu no que deu, né? Como é que eu vi uma vez outro dia falando isso, aproveitando aí. Eu vi uma resenha sobre o Queda de Murdoch, onde o cara falou que, na verdade, o Frank Miller, ele tava dando uma puta lição de vida pra gente ao final, que era não confie nas vadias. Fica aí a motivação do Frank Miller ao escrever essa história toda, né? Esse grande clássico é não confie nas vadias. O cara acaba com a obra, né, cara? Esse é o cabeça, né, moçada? Toda uma construção, né, pra gente acabar. Não confie nas vadias, né? Mas é isso aí, Vinícius. Obrigado novamente por dedicar um tempinho aí de expor aí pros nossos ouvintes o que é essa parada tão maneira, né? Cara, não, vai ser sempre um prazer participar. Obrigado por me convidar. Espero que vocês não me substituam por eu gravar outros podcasts. Nunca. Na verdade, só até a gente achar alguém melhor. Em sinopse. Em sinopse, né? E quem quiser acompanhar um canal de quadrinhos no YouTube, onde eu comento as minhas leituras semanais, procura dois quadrinhos no Google, que é mais fácil. Vai estar o link na postagem. Pode confiar que o link vai estar na postagem do podcast. Se você escuta pelo feed, cara, entra no site, pega o link. Dois quadrinhos. E acessa lá o dois quadrinhos que tem conteúdo bom. Sensacional, lá, assim. Moçada. E um dia o Cabeça vai participar. Olha aí. Um dia, quem sabe. Olha aí. Esse rostinho oculto. Mas é isso aí, moçada. Agradecemos novamente por mais uma semana de Projeto X. Espero que vocês tenham tido uma boa experiência com a série. Espero que vocês tenham tido uma boa experiência com o Projeto X. Semana se fecha novamente. Né? E o Projeto X agradece toda essa expectativa aí, moçada. Vivam em paz e se reergam, porque apesar das dificuldades, tudo tem jeito. Exatamente. Sabe por quê, Rods? Porque nós podemos ver um novo dia nascendo. O Demolidor, não. É. Alô, pessoal. Um abraço, moçada. Pessoal, aí eu estou por aqui, senhor Mugiwara, a minha pessoa, esse ser lindo, abençoado por Deus, o quê? Comédia e tudo assim. Essa foi uma mentira deslavada, hein, Mugi, pelo amor de Deus. Mas enfim, fazia tempo que eu não me aparecia aqui pelo caixa de entrada, estou aqui, mas é obviamente que o senhor Sage não ia estar fora de um caixa de entrada também, né? Como sempre, né? Meu Deus do céu. Sage sempre pelos caixas de entrada. Antes de mais nada, então, vamos aqui para o nosso caixa de entrada número 135. Vamos falar aqui como vocês podem achar o Projeto X pelas nossas mídias. Acesse o site em www.projetoxpodcast.com.br. E se você quer que a gente leia um e-mail seu aqui no próprio caixa de entrada, mande-nos e-mails para contato@projetoxpodcast.com.br. Sim, curta-nos na fanpage do Facebook em facebook.com/projetoxpodcast. Isso aí, no próprio Facebook também temos um grupo, viu? É bem divertido o grupo que a gente tem lá. É mais zoeira, mas é bem legalzinho. E também a gente tem o nosso Twitter, @projetoxpodcast. Isso aí. Então, antes de começar nossos e-mails, nossos queridos e-mails, vamos a uns pequenos recadinhos que a gente tem essa semana. Tivemos algumas matérias, né? Duas escritas pelo Kiba, uma review do Demolidor, a série, né, do Netflix. Tá muito legal, o pessoal tá gostando pra caramba dessa série. Tá demais, nossa, muito da hora, cara. Pois é, além disso, outra review do Guerra Civil, um livro escrito pelo Stuart Moore também. É, bom, bom, bom. Guerra Civil tá chegando aí também nos cinemas, então... Chegando ano que vem, né? Chegando, chegando. Foi anunciado, já tá feliz. Tá bom. E é o próximo filme da Marvel depois que vai ser. Enfim. Ano que vem, só. Tá. E também a gente teve aí uma coisa muito legal... Que já teve da Senhorita D. E agora teve do Senhor Cabeça. Que é a Shuffle, a playlist Shuffle. Playlist de número 038. Shuffle do Cabeça. Que é aquela playlist que é tudo misturado e tudo junto, sabe? Tipo, você pega o seu celular, toca no random e seja o que Deus quiser. Pois é muito legal essas playlists. Do Cabeça foi boazinha, espero ver a minha. Nossa, pô, uma vergonha. A alheia. Minha foi majestosa, cara, já digo a logo. A minha foi uma desgraça. Quando chegar a minha playlist Shovel, ela está majestosa. A minha foi um desastre. Apenas isso. Além disso, escutem o J-Wave 229, participação minha e do Cabeça, onde a gente falou sobre o Astronauta Magnetar, essa história do Graphic MSP do Maurício de Souza. É muito legal. Escrita, desenhada pelo Danilo Beirute. Cara, é muito bom. Bem, é isso. Mas só umas coisinhas a mais aqui, uns recadinhos extras. Ah, lá vem. A gente quer deixar aqui um adendo que Digimon só sai depois que Dragon Ball Z acabar. Meu Deus. Isso é um recado pelo Hideki. E PS, eles ainda estão no meio da saga do Buu. Tá? E outro recadinho meu. Chega de Dumb Smash, por favor. Chega. Parou, tá bom. Mas veja. Olha, o meu. Tá? Tá no grupo do Projeto X. Veja o meu, tá divertido. Eu só digo que não fui eu que botei essas coisas na pauta, foi o Mugi. E ele que vai editar esse caixa de entrada também, por causa disso. Ah, enfim, agora vamos para os nossos queridos e-mails. Então, o primeiro e-mail é do Luiz Gustavo Negri. Então ele começa assim, ó. Luiz Gustavo, 16 anos, Santos, São Paulo, futuro estudante de cinema. Olá, PXP. Não manjo muito de 007, então vou falar de alguns casts anteriores. Gintama, meu anime favorito faz uns 2 anos. Comecei assistindo sem querer e acabei curtindo muito. Os melhores episódios são os da batalha pelo ranking, é muito bom mesmo. Seguindo do episódio que dá a lixa no banheiro, é muito bom também. E um de futebol que achei extremamente engraçado. Boa. O Elizabeth de goleiro, é muito bom. Elizabeth, velho, de goleiro, velho. Bom. Nossa, demais, velho. Manias, como sou meio ignorante, mas ao mesmo tempo respeito as pessoas, começo a puxar papo e não ouço o que elas estão falando. E só quando elas param, eu aviso. Então, não ouvi nada do que você disse. Pô. Não, mas isso é típico de qualquer um. Tipo, a pessoa, tipo, você tá pensando no mundo da lua. A pessoa tá conversando com você e você... Mas, hein? Hã? Você só manda um... Hã? Cara... Ou então só se... Quando for assim, cara, eu vou te dar um conselho tipo tópico. Não fala nada, só acena com a cabeça. É, eu falo assim, ó. Uhum, ah, ok, tá, bom, beleza. Continua o papo. Bom, outra mania que tenho é de entrar no meio da conversa sem saber de nada falando. Sério, mano, que da hora. Porra, isso me lembra alguém, velho. Quem será, né, Mug? Quem será? Não sei. Cara, eu já digo, isso não é muito agradável não, viu? Quando a pessoa faz isso. Então, gostaria que quem quer que vá ler esse e-mail leia em alto e bom som essa parte. Olha só, isso aqui não são palavras minhas, é o que tá escrito no e-mail, tá, galera? Vamos lá. O Cabeça é o melhor ser humano deste universo, ele sempre está certo. Cara. Só que não, né, cara? Teve porra, olha, cara, qual que é o seu problema? Olha, um monte de gente na staff caiu duro lendo essa parte. Olha, não, mas eu confesso que eu concordo muito com o PS que você colocou aí. Manda isso aí. E PS, Chipo, Cabeça e Dri. GG. E Cabeça e Vinícius. GG duplo. Esse Cabeça é uma vadia mesmo, viu? Cabeça. Caramba. Fica chipando todo mundo. Tá não, gente. Mas enfim, valeu pelo teu e-mail, Luiz Gustavo Negri. Bem, vamos para o próximo e-mail, porque aqui ou é 8 ou 80. Então vamos com o Ítalo Gonçalves. Olá, meu nome é Ítalo, 20 anos, estudante de Direito, e já acompanho vocês há um tempinho. Desde o podcast 100, One Piece. PS, muito divano nesse cast. Oh, valeu, isso é demais. Ah, é? não sou muito de mandar e-mails, mas estou aqui pois eu preciso falar seriamente a respeito de um dos participantes do cast. Vamos ih, lá, vem, hein? Lá vem. Senhor Cabeça, qual é o seu problema? Interrogação. Agora estão atacando cabeça. A cada podcast que se passa, você fica mais presunçoso. Eu não sei falar essa palavra. Presunçoso, Mug, porra, caralho. Porra, essas pessoas ficam colocando palavras difíceis aí, esses presunçoso? Esses, é difícil? Sei lá, esses estudantes de direito. Enfim. Nossa senhora. Fica que é normal os participantes tomarem um estereótipo e o seu é que é babaca. Surge, às vezes, em uma brincadeira ou outra. Mas eu digo que você está agindo meio dono da razão nas conversas a respeito do tema e que fala meio como se a Terra girasse ao seu redor. E sinceramente, acho que você como indivíduo precisa repensar em seus atos. Principalmente quando está agindo em algo público como um podcast. Olha aí, fala, in your face, cabeça. O engraçado que o meu interior tava elogiando o cabeça, isso aqui tá xingando. Maluco, né? Demais. Os ouvintes são 8 ou 80. Fora isso, a equipe está de parabéns. Adoro o Sage e sua seriedade. Aê. Fazendo o podcast de 007, um dos mais legais de todos os tempos. É isso aí. Oh yeah, oh yeah. Bem, é isso. E para variar, eu não faço ideia do que seja o podcast da semana que vem. Três pontinhos. Poxa, Ítalo, tava fácil. Enfim. É, pode ser que ele não manje do assunto, né, pô? Enfim. Pode ser também, né? Mas enfim, valeu pelo tema. Valeu. Também. Então, próximo e-mail. O próximo e-mail é do Lucas 2011. Como Lucas assim 2011, Tester? Velho? Não sei também, hein? Tipo, que esse 2011? Não, faria sentido se fosse, sei lá, o seu ano de nascimento, mas, cara, você tem 17 anos. Então, tipo, você não nasceu em 2011. Ainda mais, se você tivesse nascido em 2011, você teria 4 anos, o que não faria sentido você estar escutando um podcast e mandando e-mail para nós. Ou também sim, não sei, talvez seus pais sejam fanáticos de podcasts e você aos 4 anos já começou a escutar podcast. Enfim, eu tô falando besteira e atrapalhando o Cedo Sage. É, né? Fazer o quê? Deixa pra lá, viu? Eu mereço. É, vamos lá. Bom, Lucas, 17 anos, Maceió, Alagoas. James Bond, pra ser sincero, nunca vi muitos filmes de agentes secretos e afins. Sobre o 007, os únicos que eu já assisti são os filmes que tem o Daniel Craig como James Bond, que por sinal são ótimos filmes na minha humilde opinião. Os mais antigos eu sabia da existência, mas nunca tinha corrido atrás para assistir eles. Mas depois de ouvir o título 007 contra o satânico Dr. No, despertou meu interesse. Fora isso, os livros que inspiraram grande parte dessa franquia que eu nem sabia que existiam. Olha aí, então despertou interesse mesmo, né? É. Bom, ótimo cast e obrigado pelo conhecimento. É, valeu nós. Também, Lucas 2011. Próximo e-mail, então, vamos aqui com um clássico aqui, uma pessoa que já é da casa. Jonas França. Olá, bípedes do PXP. O podcast sobre o 007 foi fantástico, engraçado e informativo para os fãs de James Bond. Só queria acrescentar outras informações. O filme Só Se Vive Duas Vezes foi uma prévia do 24 Horas. Os produtores iriam filmar a serviço secreto de sua majestade, mas por conta do contrato do Sean Connery estar se encerrando e os produtores não encontraram um local para gravar o filme, a sequência foi alternada. Bem, as atrizes japonesas do longa não falavam inglês. Só uma que conseguia arranhar a língua da rainha. Uma delas foi mandada de volta para o Japão, mas ameaçou cometer suicídio. Ah, como assim? Se voltasse para o Japão. Na cena de perseguição de helicóptero, uma hélice quase decepou uma perna de um dublê. Caralho, que ai, louco. Ai, ai. Eita. Obrigado pelo espaço e queria pedir um programa sobre o Bernard Cornwell e um sobre furadas de namoro. É muito bom e dá desgraça dos outros. Mas, hein? É, não é tanto, cara. Vamos lá. É bom pros ouvintes, né? Enfim, vamos lá. Deixar isso pra outro. Enfim, parabéns a todos vocês. KKK. Olha aí. Bom, podcast sobre o Bernard Cornwell eu não garanto. Sei lá, tem que ver muito com o pessoal. Muito menos sobre furadas de namoro. Isso também eu não sei. Isso aí tem que ver com o pessoal. Bom, o último e-mail é do Rafael Taira, né? Que ele fala assim, ó. Sobre as minhas manias, não tenho muitas. Só de comer um doce antes de dormir. Se eu piscar um olho, por exemplo, o direito, eu tenho que piscar o esquerdo em alguns segundos para gerar um equilíbrio. Como se assim? Eu entendo ele algumas vezes. Se eu ponho o pé direito em um canto, eu preciso botar o pé esquerdo depois. No mesmo canto. Até é confuso. Enfim. Olha aí. É que senão o universo ele fica fora de equilíbrio, cara. Senão não dá certo. Sabe? Tá bom, vai. Vou tentar entender. Se estou no celular, eu também ando de um lado para o outro em linha reta enquanto falo. Durmo depois do almoço, normal. Uso a orelha do livro para marcar quando ele tem menos de 400 páginas. Ai, meu Deus. Não, não deixa a Fer chegar perto de você depois desse livro. Pois é, né? Se fosse a Fer te ver agora, depois que ela leu esse e-mail, velho. Mano, nem quero imaginar, velho. Eita, bom. Comer primeiro o que gosto e deixar o arroz, feijão e salada por último. Como assim, blasfêmia? Não, cara, isso tá tão quase errado quanto colocar, tipo, sei lá, o feijão por baixo do arroz. É tipo... Ah, que mundo vocês vivem? Olha aí, só impresso livros para parentes. Peidar e arrotar na frente das pessoas chatas para ver se espanto elas. Isso é nojento, hein? Isso é nojento, hein? Nojento, velho. Mas essa última só tive 3 anos atrás. Ah, tá. Uhum, sei. Ser objetivo é bom. E a única coisa que o Sage tem que não é de velho. Olha aí, ficar dando volta e não ir direto no assunto é mania de velho. Ainda bem que o Sage não faz isso. Eu não faço mesmo, cara. Na verdade, eu não gosto que as pessoas fiquem dando voltas, porra. Prefiro pessoas objetivas. Eu também. Olha, bom. E sobre o cast de 007, alguns nomes dos filmes do 007 em Portugal. Ali dá uma grande lista aqui, ó. Tem o 007 contra o Octopus, que virou 007 Operação Tentáculo, lá em Portugal, meu Deus. O 007 Somente para Seus Olhos virou 007 Missão Ultra Secreta. Tudo a 007... ver! Tudo a ver! Ai, ai. 007 marcado para a Morte virou 007 Risco Imediato. Tudo a ver de novo, velho. Puta que pariu. 007 Chantagem Atômica virou 007 Operação Relâmpago. Mano, pra que isso? É. O Control Foguete da Morte em Portugal virou Uma Aventura no Espaço. Bate! O novo Dia para Morrer morre no outro dia. É. E deve ter mais um monte de outras também. Ele botou link no Wikipedia aqui, né? Para os mais curiosos que quiserem ir atrás. E dessa franquia ainda não vi o Quantum of Solace, o Skyfall, Na Mira dos Assassinos, O Espião que Me Amava, Contra a Chantagem Atômica. Estou guardando dinheiro para comprar a box com todos os filmes em DVD do 007, que está em torno de R$300. Olha que maneiro. Meus filmes favoritos são Contra o Dr. No, O Amanhã Nunca Morre, O Goldfinger, Pistola de Ouro, Golden Knives, Diamantes Eternos, Um Novo Dia para Morrer, O Mundo Não é o Bastante. Ah, sim. Ah, e meu vilão favorito é o General Orlov, o Goldfinger e aquele com cicatriz no rosto, cicatriz no olho. Aquele é o Blofeld, o líder da Spectre. É, eu também gosto dele. Então, e valeu pelo teu e-mail, Rafael Taira. Hoje, essa semana a gente não teve tantos e-mails, mas... Chutei pra caramba. Teve bastante chutes. Então, vamos lá. Quem chutou e acertou sobre o temática do podcast dessa semana foi Luiz Gustavo Negri, o Pablo Neves, o Lucas 2011, que eu ainda não entendo por que 2011, Thales B, Rafael Taira, Leonardo Piana, Gustavo Pandamen, João Victor Gomes. Vocês todos estão de parabéns porque vocês chutaram, entre aspas, né? Não sei porque a gente fala chutou, mas enfim. Vocês acertaram qual o tema do podcast da semana, né? E também vamos mandar um abraço para... O Antônio Pereira, para o Rafael Taira, o Pablo Neves e o Cresto Mansi Tássio San. Valeu, galera, que comentou no podcast da semana passada. Isso aí, continuem comentando. A referência aos chutes, né, que o pessoal acertou, a gente colocou na semana passada, no sei da semana passada, que as dicas eram Matt Miller e Mastuchelli. O podcast que vocês ouviram foi sobre... O Demolidor, a queda de Murdoch. E tem que explicar as dicas. O Matt vem do Matt Murdoch. O Miller vem do Frank Miller, o autor, né? E o Mazzucchelli vem do David Mazzucchelli, o desenhista. Uhum. Bem, foi fácil, né? Pra quem, assim... Ah, foi fácil. Bem, eu acho que, assim, pra quem tem o conhecimento de quadrinhos, foi fácil. Eu, por exemplo, não ia acertar nunca no momento que eu não teria, não tivesse lido. Eu acho que se bobear mesmo que eu não tivesse lido. Porque eu ligo foda-se pra o autor e o desenhista, então eu não ia acertar. Mesmo. Porra, caramba. Enfim. É, dicas da próxima semana, gente. Aí tá muito fácil. Até mais porque tipo, vai ser um cast bem épico. Enfim. Conspiração, FBI e Fox. É, esperem um participante surtando nesse podcast. É, minha casa. Só que não. Falou aí. Valeu, isso aí, galera. Pessoal. Falou. Fui. Vingador aqui, Escarlate. Não, isso? Eita! Como é que é o... Escarlate. É, o atrevido. Nosso Vingador Escarlate. Vocês se viram pra juntar depois. Então é... Desculpa. A gente agora, cara, elétrica. Não, cara. É que foi um grande choque pro Demolidor quando a Elektra morreu. Nossa! Tudo. Ele só ficou triste porque ele não viu a cena, né? Você tem que ver a cara da Carol aqui do meu lado. Porque ele não viu essa vindo. Bom, mas aí o que acontece? Desculpa. Não, tudo tá. Essa é a parada. É aí que tá... ou seja, dá um jeito de editar isso aí. Culpa do Hank Pym, né, cara? Imagina se, que louco, se eles descobrissem que, na verdade, o elemento químico fosse das indústrias Pym e o Hank Pym fosse culpado pela perda do Visão, pela perda da Visão do Demolidor e pelo Visão. Aí ele cria o Visão, né? Que seria diretamente o complemento do Demolidor. Isso, ele cria o Visão e dá pro Demolidor, que né? Que profundo. Tá aqui, cara. Eu acho que isso é uma deixa pra sinopse. Ia ser louco se ele tivesse um cachorro chamado Visão, um cão guia. O Demo Dog, sei lá, Demo Cachorro. Ia ser louco. O cão chupando manga, diríamos assim. Cabeça, deixa eu te ajudar, cara. Inclusive, vamos fazer, né, galera? Como a gente já tinha combinado antes do podcast, né? Nessa versão, não vai ter imagem no post em homenagem ao Demolidor. Vai ser preto. Só texto em relevo. E texto em relevo, né? Porque, na verdade, o Demolidor tá fudido nos dias atuais, né? Porque é tudo digital. Como que ele vai ler a tela? Né? Antes ele lia a notícia no jornal. Vai morrer o jornal, ele vai parar de ler. Aproveita e assistam a série, porque vocês podem, ele não. Tá rolando. Falou, pessoal, vamos parar por aqui antes que a gente ultrapasse, se já não ultrapassamos a linha do que é um crime, né, cara? Do que pode ser um crime ou não. É difícil, moçada. Abraço. Abraço.